Para o primeiro espeto daquele lado, pode botar no meio. Olha o perigo aqui rondando a casa, não estava impedido não. Minha Nossa Senhora, o gol perdido! Vamos ver o que acontece. Fecha a perna, coração. Tentou o segundo pau. Olha que claridade bonita, vai mandar o espeto na Maiela. Minha Nossa Senhora! Olho no lance, no pau! Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Está começando mais uma edição do Super Controle Podcast. Eu sou o Matheus Six e eu estou aqui direto no Campo de Futebol do Caxias, ser Caxias. Eu sou o Matheus Six e estou aqui com Augusto Fuca. Olá, amigos, tudo bem? Estou aqui agora acompanhando o jogo daquele... É gol! John Cabira! Eu estou aqui também com o Will Gelmini. Que tímido, o pinto dele, ó. Ele falou assim, ó, irorirore! Tem uma galera aqui, mas quem vai gravar, não sei, ninguém quer falar. Estou aqui com Loli Senna. Oi. Ela é do jogo... Alô, atenção. Sim. A Frajola. Odeio futebol. Rafaela Boldi. Vou fazer um gol na tua galera depois. E eu prefiro ver o Andres jogando esses jogos violentos do que você jogando futebol. E eu durmo vendo ele jogando. Jogo! Tu gosta de jogar? Jogo? Não, porque o Six é muito ruim e dizia: assassine o alvo. Ele tinha que achar o alvo. Assassine o alvo. Jogo! Jogo! O que, que eu vou falar, meu? Eu sou campeão. Do apartamento 102. Tricampeão, na verdade, né? Mas enfim, o Fuca fica bravo quando fala. Estamos aqui também com Lanzonetti. Eu vi. Lanzonetti, que é fraco no futebol, mas o jogo sua pra ganhar e tem que jogar na sorte ainda. É isso, eu vi, hein? Eu vi acontecer. É, e também Zeca, o pai de todo mundo. Zeca que, Zeca, que sempre acompanha. Fala aí, Zeca. Zeca. Dá um oi pra posteridade. Fala oi, só oi, só oi. Não entendo o que eles estão fazendo aqui. Tudo louco. Estão falando com um copo de cerveja na mão. Muito bem. Se vocês... Só deixa eu comentar uma coisa. Se o Frajola é mito no podcast, o pai de Frajola é o quê? O Zeca, lenda. O Zeca é interessante, Zeca é interessante porque ele acompanha todas as nossas partidas aqui no Apartamento 102. E ele fala golo. E sempre torce contra o Will. Golo. Porque ele é italiano, ele fala e detalhe, golo. Palmas pro Zeca! Aê! Detalhe, ele sempre com a jaquetinha, parece técnico do Grêmio, ele dá dicas. Abraço. Atenção. É que o Will é meio alemão e o Zeca é todo italiano, então atenção. É rivalidade, né? Fuca. Jaquetinha, dicas. Quem é o nosso convidado especial de hoje? O cara tem um podcast de futebol. Futebol, do Grêmio. The Game. Grêmio que tá lá na primeira divisão. Segundo, né? Tá em segundo, primeira divisão. Primeira divisão. Terceiro. Tá em terceiro. Sabendo hoje que o Caxias perdeu. Mas Caxias aí... perdeu tudo que ele Caxias, mas, cara. Mas ainda está... Mas o gremista ali, o guri, que é de Porto Alegre, tem voz de homem. Isso. Fanny. Não é nem Fanny, né? Fanny, lê esse Fanny. Fanny, de alemão. Quem Fanny. É Fanny? Fanny, fala você aí. Fanny de celofane. Você é presidente, Fanny. Quem é você, Fanny Weber? Fone é um rapaz muito, muito elegante, assim, sempre com a minha gravatinha virtual. E tem o podcastzinho do Grêmio, mesa de bar do Grêmio, e estamos aí, curtindo um joguinho. Uns joguinhos! Eu exijo ser convidado nesse podcast do Grêmio pra falar meu amor. Eu tô convidado porque eu odeio futebol, mas amo o Grêmio. Grêmio não é futebol. Grêmio é paixão. Puta que pariu. Grêmio é paixão. Aliás, estou aqui pra representar. Que faz a... Aliás, eu estou aqui para representar a maioria do estado, que a maioria do estado é gremista, todo mundo sabe. É verdade. Sério, velho? Não. Sério mesmo isso? Obrigado. Ele é do Caxias. Sou do Caxias. Que time de vileiro, cara. Ser Caxias antigamente era uma pessoa, né, de ser... Fotos não de é? Imprensa, prova que ser, é verdade, isso aí, é ser Caxias, que é ser humano, as ser vileiro. As meninas aqui representam o Inter, todas coloradas. As meninas são coloradas aqui. As meninas são coloradas. Mas olha só, o Will Gelmini não gosta do Grêmio, não sei se eu gosto do Grêmio. Eu tenho uma revelação para fazer, mas durante o podcast. Ah, olha aí, hein. Então, Fuca, já que futebol, né? Ano que vem tem a Copa. Copa aqui no Brasil. E mês passado rolou o quê? Pro Evolution 2014, FIFA 2014. Então a gente vai fazer o quê? Fazer um podcast de FIFA versus PES. Versus chulés. Espera um pouquinho que eu vou lá dar uns beijos no Diogo. Oh! Oh! Quer dar uns beijos no Will? Não. A Loli não quer dar beijo em ninguém. Não dá beijo no Lanzoni. Quem muito fala não faz nada, hein? Epa! Tá, vamos lá então? Valeu pra vocês três, hein? Desculpa. Ok, ok. Leitura de menção no final, então, podcast. Vamos lá, FIFA versus Pro Evolution Soccer. Exatamente. Vamos lá. Voltamos! Muito bem, então. FIFA, abre a pauta aí. Sim, voltamos. Também voltamos. Muito bem, queridos. Vocês estão aqui porque vocês jogam. A Loli ficou aqui com a gente, obrigado, meu amor. A gente ficou aqui para falar sobre FIFA e Pro Evolution Soccer. Isso. Que são os dois jogos que hoje em dia, na geração atual, vocês sabem que eles comandam, né? Só da eles. Só né? da eles. Só da eles. Cadê eu joguei Bomba Patch 2013. Com quem? Ó. Não com... Alguém jogou Virtua Striker? Eu confesso minha ignorância por esse assunto. Existe algum outro jogo de futebol hoje, a não ser PES? Não. Tipo? Não. Não. Existe. Existe. Tipo, se a gente for contar jogos online, essas coisas do UOL, jogos, existe. Ele fute... sempre existe. Ele sempre fute... existe um jogo de futebol diferente, só que todos são ruins. Mas quem manda hoje é FIFA e Pro Evolution Soccer. Alguns gostam de FIFA, alguns gostam de Pro Evolution Soccer. Sim. Desde as eras passadas, Konami e EA, a gente sabe que a Konami tem alguns extras legais, mas a EA tem muito mais porque ela toma conta dos estádios, dos nomes, dos times. Porque ela tem times. A licença, né? Ela tem toda a licença do FIFA, né? Porque é FIFA. A Konami, ela roubou, né? A gente tem um... Fuca, a gente tem um cast de futebol. Temos. Eu acho que é Dreamcast ainda, né? Dreamcast ainda. Não sei se você tem controle ou se é Dreamcast. É Dreamcast. Que a gente conta as histórias dos jogos de futebol. Muita gente não gosta, mas eu sei que muita gente adora. Link está no post. Claro. Então eu vou perguntar pra vocês, Funny Inbox, Augusto Fuca, Lanzoneto Frajola, eu vou começar com o Funny, que ele é convidado. Sim. Claro. Cara, desde quando vocês jogam, assim, faz tempo que tu joga esses jogos de futebol, Funny? Que sei que tu tem um podcast de futebol, então deve ser um viciado nessas porra, né? Cara, eu jogo futebol no videogame desde... O primeiro que eu joguei foi Superstar Soccer. Ah, tamo junto. Olha ali. Do Super Nintendo, e que tu podia dar o chapeuzinho borboleta no goleiro quando ele dava aquela avançada, assim, tinha essa manha porca. Depois foi o Superstar Soccer Deluxe, e depois eu desevoluí para os jogos, aqueles tipo Mega Man Soccer e... Nossa senhora. Bah. Mas tudo Super Nintendo. E tinha um muito ruim, que eu não lembro o nome, que era... A câmera era de trás da goleira, assim. Sim, e os bonecos eram meio ruins de jogar também. Eu acho que é Verde Strike. Eu acho que é Verde Strike. Pode ser. Esse aí era muito ruim também. Opa, então, peraí. Vocês gurizados do podcast Super Controle, jogaram por ordem alfabética? Não, pô, vamos lá. Vocês jogaram? Qual tá, eu comecei como Fane ali pelo Deluxe. Quer falar? Aquele do Super Nintendo, aquele... Ronaldinho Soccer era. Ah, sim, aí já era. Não, mas o Ronaldinho Soccer é depois do Deluxe. É depois. Mas eu joguei Deluxe também. Ronaldinho Soccer 97. Exatamente. Depois eu passei pelo FIFA 98, que eu gostava só por causa da abertura. What about now? Né? Fala a música do Blur, né? So what, é aquela banda Chowaba, acho que era. Não, o Funk Soul Brother não é do 99? É, é do 99. Porque o 98, digo que o 98 é a música do Blur, velho. Uhul! Essa aí. Não. Na number 2. Sim. É outra música. Song 2. É Chumbaba. Chumbaba. Tá, então é o FIFA 99, eu acho. Não, é 98. O FIFA 99 foi um dos FIFAs que eu mais joguei, assim. Fora, assim, os últimos. Desde 2011 pra cá, o 99 era o que eu mais gostava. Tá, esses foram jogos normais, eu joguei pouco cada. Quando tu era jovem. Mas o qual. Quando jovem? Tu deu muito tempo atrás. Sacanagem. Mas o que eu mais joguei mesmo foi aquele Internet no Superstar Soccer 64. De lá! Do 64. Do 64. Tanto aí... é que foi. It's a long shot! Foi durante esse jogo, né, Lanzoni, que tem ele mordendo o cabo, né? Isso aí. Exatamente. Isso aí. O choque do Pikachu saiu por causa desse jogo. Ele aí. Perdendo um jogo de vários gols e nervoso, ele mordeu o cabo do controle. É isso aí. Não aí. Tem fotos. Tem foto, sim. Tem fotos do Lanzoni homenageando esse momento. Isso aí, isso aí. E posso falar de mim? Eu joguei. Deixa eu terminar. Termina. E aí acabou, né? Porque cortou. Pra mim, futebol, jogo de futebol e videogame, perde é a coisa só. Que hoje, mais me estressa. Hoje tu só perde, né? Não, nem tanto que eu fiquei em segundo lugar no último campeonato. Eu cheguei até o final só jogando na defesa, empate. Que campeonato foi esse que eu não participei? Não participei desse campeonato. Tu participou lá no Bernardo. Também ficou de cara? Ah, não, era o André. Não, eu não era fui. André. Ele ficou muito de cara. Vocês não me convidam porque vocês têm medo que eu vou chegar na final. Eu reconheço já. Não, aquele campeonato que eu fiquei em segundo lugar. Ah, tô ligado. E aí eu terminei, não quero mais saber de futebol. Tu conseguiu pois o segundo vice-campeonato? Eu também, eu comecei. Se aposentou. Mas eu sempre gostava de FIFA. Sim. E internet, não sabem que é da Konami, então ela evoluiu para o Pro Evolution. Isso. E não, tinha aqueles jogos japoneses. Depois foi Evolution. É, tá, mas enfim, né? Sim, sim. Ainda tem Winning Eleven, você via? Sim. Sim, 2013, cara. No Japão, velho. J-Stars, que era a versão japonesa do Winning Eleven. A J-League, não sei. J-League, que é o campeonato, é verdade. Isso, J-League. Pá, jogava bastante também, cara. Isso. Mas, porra, né, cara? Então, assim, vocês sempre tiveram algum preferido ou whatever? Não, tá, vai lá. Lanzoni e eu temos que falar ainda. Minha iniciação nos futeboys foi no Mega Drive, lá o FIFA Soccer, né? FIFA Soccer, que eu peguei emprestado de amigos, colegas de colégio. Íntimos? Não tão íntimos, opa. Porque tinha muita história podre de troca-troca, mas isso é outro podcast. Troca-troca de cartuchos. Ah! E jogava... isso aí. E jogava no Frajola também, ao It's a Long Shot e o Ronaldinho Soccer. Ah, é o 64. Sim, e também, quando eu morei numa época em Garibaldi, joguei muito, muito o FIFA, não lembro se é o 98, é o 98, eu acho. Que tem o Song Chu e... É, o Blur, é. O meu time favorito era Espanha, abraço. Raul Morientes, olha ali, esses caras aí. Ninguém Alfonso. Ninguém acreditava na La Fúria, mas tu acreditava. Eu acreditava, Alfonso, todos esses caras. Foi o teu trabalho que culminou na Copa do Mundo que eles ganharam na África do Sul, cara. É isso aí. O melhor jogador até hoje foi Alejo. É isso aí. Ah, sim. Lembrando que. Ele voltou, né? Lembrando que Alejo voltou. Voltou, isso. E o Rad? PES. Rad. Ah, o Rad jogava na Romênia em 94. Na Romênia, né? É. E depois com o tempo eu perdi interesse em futebol e esses dias eu joguei e não desaprendi tanto. Não. Diogo passou trabalho comigo no futebol. É. E Six rodando a bolsinha aqui no meu lado. Aqui tá. Acho que tá fazendo um remember ali. É, ó. Tá esfregando a bunda no meu sofá aí. Bom. No meu A minha história no videogame com futebol começou no Mega Drive com um jogo chamado World Cup 94. Que era uma bosta. Que era a visão de cima, que tu subia ou descia. E tinha os hinos, tinha os hinos. Até um dia que eu fui na casa de hoje doutor, né, Leonardo Zanus, que ele havia importado do Paraguai, né. Ele tinha o Super NES, que era o jogo FIFA Soccer, sem número, não tinha ano nada. Peraí, mas não era exclusivo do Mega esse jogo? O FIFA não, tinha do Super NES também. Mas teve uma edição que era exclusivo, o primeiro de todos era exclusivo. Eu não sei se era o primeiro FIFA Soccer de todos. Mas enfim, eu conhecia o outro campo do 94, que tinha só as seleções da Copa de 94. Aí quando vi que tinha clubes no FIFA Soccer, eu me emocionei, né? Bah. Clubes. Aí eu vi... Esse é o jogo na zona do Grêmio Verde. O Grêmio Verde preto. Grêmio Verde. Em homenagem à juventude e rival do Six aqui, ó. por coincidência ou não, hoje metade do time do Grêmio é do Juventude, né? E aí depois, então, comprei o 64 e aí um dos jogos que veio com o 64 foi o International Superstar Soccer 64, que eu joguei muito. Esse foi um dos que mais joguei. Bah. Aí depois com o Play 1, aí veio o Winning Eleven 4, que eu joguei muito também. Sim. É engraçado que os Winning Eleven, eles eram só japoneses, então ele tinha todos os meninos japoneses. Ah, sim, mas a gente jogava igual, foda-se. Sim, jogava igual. Aí no Play 2 joguei muitos do Winning Eleven e tal. Antes até de virar Pro Evolution. E o meu auge como jogador foi ter ganho um campeonato da faculdade que ganhei R$50. Olha só, 50 extorquiu dos caras. Extorqui R$50 num campeonato muito difícil com a galera da faculdade ali. E não ficaram reponto? Pagaram nada assim. É boa, porque cada um tinha o valor de inscrição, né? E esse valor de inscrição era o prêmio, né? Isso aí. Tá. Isso aí. Vocês têm algum jogo preferido daquela época? Porque eu sempre gostei muito de FIFA, mas aí no Pro Evolution 2006, por aí, Cara, a gente só comprava porque era piratão, era, era melhor, Play 2. Cara, assim, ó, o último FIFA que eu joguei sério, que eu curtia, foi o FIFA 98. Lá no PC. Depois do FIFA. Aí veio o FIFA 99, eu já não gostei tanto. E aí comecei a jogar o Winning Eleven. E foi até ano passado. É. Fanny, tu sempre teve algum jogo preferido dessa época aí? Porque eu tava falando assim, todo mundo aqui jogava pirata e tal, né? E eu preferia muito FIFA Soccer até 2006, 2007. Eu acho que na versão 2008 eu comecei a jogar Pro Evolution e Winning Eleven e tal. E aí, você, cara, até hoje, porque ele é mais arcade, ele é mais fácil e tal. Eu sempre gostei mais do Pro Evolution. Mas e vocês aí, guris? Tipo, Fanny, tu teve algum preferido ou foda-se, joga qualquer coisa? Cara, assim, logo depois do 2013, assim, eu tive um hiato de jogos de futebol, assim, onde eu não joguei nada, né? Então, tipo, antes eu gostava do Superstar e tal. Na época do 64, quando eu tive acesso, eu jogava só os de play, né? Daí era tipo o Winning Eleven. E daí, depois eu comecei a jogar o PES de novo, só em 2008. E eu jogava o PES porque era que meus amigos jogavam o PES. 2008, 2009 e 2010 eu nem joguei, mas... Era isso, esse era o meu preferido. Depois que daí eu descobri, assim, como o FIFA era muito mais legal. E o FIFA 99 foi onde eu comecei a jogar o FIFA, né? Opa! Polêmica já, hein? Obrigado. Eu acho que tá sendo patrocinado, eu acho. Ah, que pô... FIFA Trademark. Vocês também, né? É que, tipo, o FIFA, a gente sabe que ele tem aquela pegada mais séria, né, cara? É. Ele... É. Como é que eu posso dizer... Ele é mais difícil de jogar o FIFA. Eu acho que essa... Ele é mais técnico. Eu acho que tu botar esse rótulo de... Ah, é um jogo mais difícil, ele tem essa pegada mais séria. Ele é meio errado até. É que eu digo assim que ele não é assim tão... O objetivo dele não é tanto fazer gol quanto no PES, né? No PES, o jogo normal, tu acaba 5x0, 5x5. E no FIFA, essa, a moral é tu colocar os menores e tu trabalhar mais a bola no campo. Quem não sabe jogar FIFA, tipo o Joe aquela vez lá, ele tomou 7x0, tá ligado? Ele ficou muito nervoso, é. Então é essa parada que... O FIFA, eu lembro que 2001, 2002, era sempre placar alto, saca? Sim. Era sempre 8x1. Isso. Exatamente. Eu achava muito fácil fazer gol naquele jogo. Sim. Quando o cara sabe jogar muito bem FIFA, tipo, foda-se, tá ligado? E pro Evolution, se o cara sabe jogar bem os arcades, eu acho mais difícil. Isso antes da versão 2014, porque, né? Sim, sim, sim. E a gente jogou, a gente sabe que não é tão legal. É. Vocês têm essa opinião também? Porque, tipo, eu acho sim, saca? Tipo, é que o Frajola e o Lanzone, eles eram uma parada com essas porra de futebol. Mas eu e o Fuca, a gente sempre jogou e, meu, direto, assim. Eu dei assim a parada por causa disso aí. Joguei o Winning Eleven e pensei, porra, que legal, cara. E o FIFA tava uma bosta também, e aí eu peguei nojo de futebol, sabe? Vou falar pra todo podcast, porque assim, o Fred, eu não sei se joga sozinho. Que tipo, o André 3000, nosso brother, ele adora muito futebol. E ele joga o modo arcade... Não, como é que é o modo do Pro Evolution? Master League. E o FIFA tem aquele modo carreira. Joguei muito Master League, cara. E, cara, tipo, eu não consigo fazer isso. Eu só jogo multiplayer. Até 2005, sei lá, eu jogava direto. Mas não dá mais, sabe? O legal é jogar com os caras aí. Sim, é melhor. Mas ele deu um tempo agora, ele não joga não mais. Não joga mais. Não, eu assim, faz tempo que eu não compro jogo de futebol pra mim. Eu não tenho nenhum jogo de futebol dessa geração. Por dois motivos. Primeiro, se eu vou ter em casa, eu vou jogar muito ele. E eu não tenho tanto tempo e eu quero jogar outras coisas. Que com o No PlayStation 2, mas... eu fazia assim 3, 4, 5, 6 temporadas seguidas de Master League. Eu lembro. É interminável, sabe? Tipo, interminável. E por outro motivo também, é que assim, sai jogo todo ano. E acho foda, assim, porque eles sempre tentam melhorar o jogo. E o jogo sempre sai com o preço lá em cima. Pra ser um jogo anual e tal, ele sempre tem o preço de super lançamento, saca? Mas eu acho meio antes, foda isso. Ele baixa rápido logo. Sim, antes de entrar nesse tópico, eu quero saber, Fanny, e vocês chegaram a jogar Master League, modo carreira, qual que é isso aí? Vocês, eu sou várias pessoas, né? Eu jogo praticamente sozinho mais. Depois, quando aparece um amigo, assim, que eu jogo mais multiplayer, mas eu jogo bastante sozinho, jogo bastante online também, multiplayer online daí. E eu, meu barato é tu fazer esse modo carreira, assim, ou fazer... Geralmente eu sempre tenho duas gravações, uma gravação onde eu faço o meu boneco, o Fanny, e a outra que eu sou, tipo, o técnico de um time, aí fico subindo aí pra ser um cara fodástico, assim. Esse modo carreira, eu não sei quando que ele entrou no FIFA, mas... Ele entrou em 2011. É. ele foi pra combater a Master League. O Bia Pro, que é o do PES. É. Agora é Bia Pro, não, uhum. Master League, o chão de Master League ainda. Não, mas é que. Não, mas é que o Bia Pro é o lance de tu fazer um boneco e tu jogar com esse um boneco, ah, né? Isso eu não curto, eu nunca curti isso aí. Eu curto pegar o jogar, que isso é meio aprender, assim, tem que aprender a gostar também, desse tipo de jogabilidade. Mas é que eles têm essas opções, saca? Tem, tipo, tem não é opção. Um jogo multiplayer. Mas não. Tem uma coisa que tu falou aí do preço e do mais, tem, que falei. Até os guris aqui vão até concordar, eu acho. E, tipo, o FIFA ainda tem duas versões anuais quando tem Copa, né? Que tem o FIFA Copa 2010, tal, acho que foi, né? Sim, tem o jogo da Copa. E isso é uma sacanagem. Eu tava falando com o Caio Corraí, né? A gente tava jogando e tal. E a gente falou, cara, isso é uma sacanagem. Porque, tipo, o cara vai comprar dois jogos por ano de futebol pra uma atualização de merda. E o Will sabe quando a gente joga, tipo, Japão e México. A gente fica muito animado quando tem um jogo de verdade, Japão e México, sabe? Sim, sim. Ou quando tem... Eu sei que... Cara, imagina, o pessoal vai jogar Brasil e, sei lá, e Argentina, tá ligado? Sim, sim. Aí tem um jogo na Copa de 2010, Brasil e Argentina. O cara vai querer fazer esse jogo no jogo. E, tipo, é maneiro e tal. Mas não precisa ter um jogo novo pra isso, cara. Faz, tipo, um DLC, uma atualização, sabe? Eu não sei como é que vai ser ano que vem, sabe? Eu não faço ideia. Vai sair. Vai ser a mesma coisa. Mesma coisa, vai sair. Mas o FIFA. Cara, eu acho isso muito idiota, sabe? Vai sair o FIFA 15. Concordo com isso, sim. Né? É, pra ganhar dinheiro, na verdade, né? Vai sair o FIFA 15. É, mas é que eu acho que esse tipo de jogo, ele não tem o mesmo objetivo de um FIFA padrão, assim. Porque o FIFA 13, por exemplo, o FIFA 14, é um jogo pra quem gosta de futebol e quer ter. Agora, eu acho que o FIFA Copa do Mundo é pra quem gosta de Copa do Mundo, sabe? Exato, o cara que não tem o FIFA normal e quer um jogo de Copa do Mundo. Mas aí, o cara tem o jogo de Copa do Mundo, tem as mesmas engines, tem as mesmas... É igual, sabe? Então, tipo, querendo ou não, é uma sacanagem com o consumidor. Porque, tipo, o cara vai gastar uma grana em cima disso pra ter times... pra ter a chave, tá ligado? Pra ter a chave que tá na Copa, então... Sim, sim. Velho, sério, R$190 pra ter a chave que tá na Copa? Não, cara. Por isso que eu acho o FIFA muito... sabe, parem. É por isso que tu tem a opção de não comprar, né, cara? É, que é o que eu faço, eu não compro. É, porque, tipo, se eu quiser vender minha Brasília por 15 mil, cara, eu vendo minha Brasília por 15 mil, meu, que tu tem pra fazer contra isso? Só ninguém vai comprar, é exatamente isso. Mas é um problema, porque o pessoal compra, muita gente compra. Então não é um problema, é uma solução. Mas só que é uma solução que tu não gosta. Mas é um problema pro consumidor, tá ligado? É. Porque, tipo... É, quem compra é essa galera que não gosta muito de futebol, vou comprar de vez em quando e tal. Então, tipo, o consumidor que joga videogame toda hora e tem essa mania e tal, imagina, vai gastar R$150 num jogo novo que tem só a chave. E tem muita gente que faz isso, saca? Eu acho muito errado essa parada. Sabe? É um produto que tem uma data de validade curtíssima, né? Se tu for pensar bem. É verdade. É um jogo que ele nasce com a Copa do Mundo e morre com a Copa do Mundo. Pois é, um mês. E sabe, inclusive, se tu esperar uma semana depois, tu encontra esse jogo, tipo, acho que uns 20% mais barato, assim. E acho que isso, olha, isso cara, é muito parecido com o que acontece em outros tipos de jogos, tem multiplayer, aquela coisa anual. Não, mas é exatamente a mesma coisa. É a mesma coisa que um Call of Duty, a mesma coisa que um Battlefield. Não, eu acho que Call of Duty e Battlefield, eu acho que vale por um jogo de futebol. Que isso a gente entra em outro tópico, porque... É, sim, é modo história ainda. Quando a gente conversou lá no podcast do Oscar, e vocês lembram ou não? Porque assim... O FIFA 14... Só um negócio. Futebol também tem um modo história. Exato. Só que esse modo história não tem fim, entendeu? Esse modo história é o teu seu técnico, seu jogador, e enfim, tu faz o que tu quiser. Esse é o teu modo história, né? Não, mas aí que tá, sabe? O cara vai... A gente sabe que é muito fácil, quem joga direto, fazer uma atualização online com os jogadores da temporada nova, com o novo modo história e tudo mais, sabe? Então, tipo, o pessoal cobrar muito caro disso é uma sacanagem. Sacanagem, eu acho que porque, quem tipo, paga caro podia ter, sei lá, ano que vem um descontinho. Mas é que não rola. Uma coisa que a gente vai entrar agora, então, já que já me sobe com FIFA 14 e PES 14, tá? O FIFA 14, ele é muito bom, a gente jogou e tal, acho que todo mundo aqui deve ter jogado. Sim. Mas sim. O Pro Evolution 14, o que aconteceu? Como a Konami falou, eu vou fazer um jogo anual, tá ligado? Eu sempre faço um jogo anual, 2011, 2012, lá. E, não, sempre foi assim, só que o problema da Konami, que ela lançou a Fox Engine, aí todo mundo ficou esperançoso, só que o que o cara falou, o produtor do jogo? Sim. O jogo não tá pronto totalmente, mas a gente vai lançar, porque senão a gente vai perder mercado. É, foda isso aí. Porque, tipo, o jogo não tem chuva. Sim. O jogo não tem certos estádios, ou eles não sabem fazer umas engine trabalhar com outras formas de campo. Então, tipo, quem jogou sabe que Pro Evolution 2014 é uma merda. É um beta, né? É um beta do 2015. Só que aí que eu falo pra vocês, Fanny e companhia, tipo, ok, eu gosto muito do Pro Evolution, eu acho muito legal jogar arcade com o pessoal que não sabe jogar muito bem, isso, tipo, isso. Eu e o Diogo, e tipo, é legal, só que o cara me lança um beta. Aquele lançar então é easy. Agora... Não, mas agora, se tu for pensar, assim... agora se tu for pensar uma coisa, esse beta do 2014, tá, eu não gosto de Konami, tá, eu não comi ninguém de lá, então não tem nem por que defender, mas estou defendendo porque eu acho meio interessante, senão ele só fica apanhando. O beta do 2014, vamos dizer, vou chamar assim, seria a mesma coisa que o FIFA fez de 2009, 2010, até chegar o ponto da que ultrapassou o peso na curva, exato, que é o 2011, né? É bem isso aí mesmo, saca? Então, talvez seja tipo o aquele dar um passo atrás pra dar dois passos pra frente, entendeu? Mas é claro que só o futuro irá dizer. É que assim, Fanny, o problema é que o Pro Evolution 2014, agora a gente sabe que a nova geração tá vindo de consoles. Aí o cara da Konami falou, não, a gente vai lançar pra Play 2, pra Play 3, pra Xbox 360 e deu, porque tipo, é o que vende atualmente, sabe? Sim, sim. Eu não vou lançar pra um Play 4, pra um Xbox One, porque o pessoal não vai comprar, porque o jogo, ele assumiu, tipo, o jogo não tá pronto totalmente. Mas você sabia que era pro jogo sair inicialmente, início do ano eu vi papo, que o jogo era pra sair no Natal, pra ter mais, só que a pressão do... É que a pressão, o que acontece? Grande, exato. Os caras lançaram no mesmo dia do FIFA. Claro, pô, porque o FIFA vai tomar o mercado dos caras. Vai tomar, vai tomar. Porque quem jogou o FIFA 14, aliás, Fanny, conseguiu comprar a porra do FIFA 14? Consegui, cara, que via saca. Mas, tipo, é muito legal, é muito bom. Sabe? Eu acho difícil que eu sou acostumado com o Pro Evolution. Mas pra quem, nossa, quem gosta de futebol, velho, é completo essa porra aí. É que é o seguinte, ó, eu... Depois do FIFA 98, eu larguei e fiquei só no Winning Eleven. Só no Winning Eleven, porque Pro Evolution eu não cheguei a pegar nenhum no Play 2, nada. E porque eu achava o FIFA, tipo, eu vi o FIFA 99 e tal, eu achei muito fácil o jogo, era ridículo. Tu virava da metade do campo de ataque, tu chutava e era gol, era muito idiota. Se tu tivesse, deu Piero no time, então fudeu, não, é, né? Sim, era muito fácil. E aí... Eu fui jogar o FIFA 12, que até aí os guri compraram, né? FIFA 12, eu tenho uma camiseta do FIFA 12. Não, mas então... aí eu sou fifeiro, tá escrito assim. Meu Deus. Eu não tinha comprado nenhum, até hoje, eu não tenho nenhum pro Play 13, nada. E a gente alugava às vezes e tal. E eu joguei esses Pro Evolution, jogou 2010, 2011. E eu digo, sim, cara, esse jogo, ele caiu um pouquinho de qualidade. Eu digo... Eu achava mais legal no PlayStation 2. Aí eu fui jogar a FIFA 2012. Eu falei, boah, meu, que jogo foda. E aí eu joguei várias vezes o FIFA 13, assim. É que assim, pra mim, olha, atropelou pro Evolution. Ele muda bastante, saca? Tipo, do 2011 pro 2012, pro 2013. O Pro Evolution, não. Ele não muda tanto. Não muda tanto. Ele continua aquele modo arcade e tudo mais. E ele é fácil, ele é um jogo fácil. É que tem uma coisa assim, tipo, que eu comento com o Diogo e o Diogo não aceita. É que assim, como eu vejo muito futebol, tipo, tu vê o FIFA hoje, a movimentação do jogo, ela é muito parecida. Porque o Pro Evolution eu acho muito certinhos os lançamentos, os passes, sim, sim, o jeito que os bonecos correm e tal. E no FIFA não, no FIFA eles têm todo um jeito de se mexer muito mais real. Eles dominam a bola escapando um pouquinho. Então, tipo, é mais... É que todo mundo que joga o Pro Evolution domina a bola perfeito, tem aquela parada. Tipo, exato. No FIFA não é assim, e né? E o FIFA, cara, não é assim. E é complicado. E ele ainda tem todos aqueles lances de estratégia dentro do jogo que eu nunca usei. Nunca peguei pra usar aquilo lá. O Diogo e quem mais que usa bastante? Não, o Diogo não usa. Não, mas não usa mais? Não, sempre tem um tarado que usa. É. que eu jogo com os caras aí que tem, que eles, tipo... Tem os caras aí que eles têm o Pro Evolution, eles têm o PlayStation 3 por causa do FIFA. Não, eu lembro uma época que eu comprava bastante jogo em Porto Alegre, dos caras me melhor, e os caras estavam sempre jogando isso aí. Quanto tempo demora um jogo no Pro Evolution? 6 minutos para cada lado. Tá, exato. Então, eles passavam 15 praticamente organizando... Ah, o time, sim, sim. Puxavam para cá, um marcava o outro, ele fazia marcação individual, eu ficava só olhando. Ah, e tem uma outra coisa também que eu notei, que é a questão dos super jogadores. Tipo... Exatamente, isso é uma parada que eu vi. No Pro Evolution 12, que é o que o Fajola tem aqui, que a gente sempre joga, tá? com seleção eu jogo com a Argentina, tipo, eu passo a bola pro Messi e fudeu, saca? Tipo, ele, ninguém me pega, é Portugal, muito difícil a bola. O que quer jogar com Portugal? É, o Cristiano Ronaldo é um absurdo, saca? É ridículo. França, Ribéry. E assim vai indo, saca? O Robin é o cara que ele pega a bola e vai. No FIFA não tem essa FIFA parada. No FIFA não tem isso aí. Eles são isso mais acontece no FIFA, mas acontece com... Claro, a discrepância ela é muito menor que no PES. Mas é porque assim, ó, o FIFA... E essa é uma coisa que eu gosto bastante do FIFA, fora uma movimentação, assim, é que eles têm um cuidado de usar o jogador, entendeu? No caso, assim, por exemplo, se tu pega e passa a bola pro, vamos dizer, o Barcos do Grêmio, sim, o Barcos, ele tem o Barcos até domina a bola errado. Não, ele vai perder. Entendeu? O Barcos até ele tenta fazer, ele faz exatamente a mesma movimentação, assim, que os caras estudaram. Eles estudam o jogador, isso, esses jogadores mais chaves dos times, principalmente brasileiro agora, que é um mercado, e eles fazem, eles tentam fazer o jogador mais fiel, entendeu? Inclusive nos erros. E é claro que Messi e Cristiano Ronaldo são jogadores que são elevados, né? Jogar com o Barcos, então, tu não consegue fazer nada. Se o cara, eu acho muito bizarro isso que o Fanny falou, porque, cara, como é que... Pensa só, tipo, o Brasil... O Zé Roberto é uma enceradeira em campo, cara. O cara ele pega a bola, assim, ó, a máquina jogando, tá? Não é eu jogando. Tá. O cara pega a bola e ele dá uma giradinha, igual o cara faz em campo toda vez. Mas pensa que viagem, tipo, o Brasil é um mercado muito grande isso. E o pessoal analisa a jogadora, que deveria ser o certo com todo jogo de futebol. Eu acredito que eles analisam, tipo... Os jogadores mais famosos, os principais, todos. Todos, né? Mas tipo, olha o que o cara falou. Tipo, o cara não sabe dominar muito bem a bola. Sim, e aí o cara vai errar no passe, vai errar essa parada. Cara, isso é muito foda, legal, sabe? Pra quem gosta de futebol. É muita emoção. Exatamente isso. É assim, ó, tem que gostar de futebol, tá ligado? Existe esse problema. Não é um jogo da Barbie futebol. É um jogo do FIFA, que é a marca principal de futebol no mundo, entendeu? É isso aí. É que nem a narração, ela não fala o nome de todo jogador, ele fala alguns, né? Mas, não, mas assim, ó, isso depende muito, claro que fala dos principais, mas por exemplo, assim, ó, 2014, que é a narração agora brasileira, desde o ano 2013, praticamente, era o... 2013, não, eles não falam todos os nomes, mas agora praticamente todos os nomes os caras falam. É incrível, cara. Sério que mesmo, foda, cara. É verdade, é muito foda isso. É o Thiago Leifert ainda, né? O Thiago Leifert, o Caio Ribeiro, algumas narrações, uns, tipo, 40% da narração ela é reaproveitada, mas tem algumas coisas novas. Uhum. Eu e o Fuca, a gente foi pra Brasil Game Show ano passado, esse ano eu não sei se... Acho que o pessoal vai estar lá. É. E tinha o Thiago Leifert, só o Thiago Leifert. Sim, só e tinha o Silvio Luiz. Silvio Luiz, claro. E aí, claro, né? O pessoal... Que o Silvio Luiz, pra quem não sabe, narra o PES, né? É. Isso, exatamente. E ele é muito melhor narrador que o Thiago Leifert. Eu acho muito melhor. É porque tipo, o Silvio Luiz é narrador, tá ligado? Saca. O Thiago Leifert, ele é o cara que apresenta o Globo Esporte, pra quem não sabe. Ah, eu curto mais o Thiago Leifert. Igual eu curto o Thiago. Tá, mas eu curto muito. Não, como narrador, o Silvio Luiz é menor. Ele é bem melhor. Mas como jogo, o Thiago Leifert e o Caio Ribeiro são muito melhores. É que, tipo, eu acho que o Thiago Leifert, ele não é um bom narrador, né, cara? É porque... Ah, pode ser. Ele falou, chegou a falar com ele, Fuca, ano passado? Não, eu... Lembra que a gente... Eu falei que tinha trocado ideia? Sim, tu falou com ele. Eu falei assim com ele, cara, como é que é a experiência de narrar o primeiro jogo e tudo mais? Ele falou, velho, eu sou apresentador do Globo Esporte e eu não sei narrar futebol. O pessoal me pagou pra falar as frases que tá aqui, tá ligado? Mas eu tento fazer entonação de narrador. O Silvio Luiz tava lá, aquele velho porco. Tá sim, o gordão. É que o massa posso contar uma história do Silvio Luiz? Posso contar a história do Silvio Luiz? Depois. Deixa eu só falar isso aí. O que eu acho massa do Silvio Luiz é que como ele é um narrador de um milhão de anos atrás, ele tem todos os bordões que são muito clássicos, os bordões. E ele usa esses bordões durante o jogo. Cara, então... Profeta! Então é muito engraçado tu jogar com ele. Lozoni é imitador do podcast. Faz aí, Lozoni. Olho no lance! É bem assim mesmo, cara. Mais um gol! Como é que é? Craque da corrida, meu Deus! É que, tipo, o Fanny vai ter que contar com isso. Tá, como é que é? Ele fala lá, tá no pagode? Como é que é? Tá mete no pagode! Velho. Mete no pagode, é. Cara, sério, tipo, é muito mais carisma. É muito mais carisma. Quer dizer, vai tratar. Ô, cidadão! Ô, bonitão! Tá, mas olha só. Mas ele narra algum jogo ultimamente em televisão? Não, ele se aposentou já. Ele tá na rede. Ele narra na rede TV. Caralho, sério? Ó, ele tá na rede TV narrando segunda divisão do Campeonato Paulista. Do Campeonato Paulista no domingo de manhã. Não, mano. Coitado. Tá na merda, hein, Silvio Luiz. Vai tomar no teu cu. Conta a história do Silvio Luiz. Então, Fanny, tu gosta do Silvio Luiz, Fanny? Ah, cara, eu acho um cara simpático. A gente tava na Brasil, a gente tava na Brasil Game Show ano passado, a sala de imprensa era a mesma pra todo mundo, sabe? Tipo, blogs, pequenos. Tipo, gente merda e gente grande. Gente merda e gente grande. E aí ele tava lá, sabe? Ele tava lá com a assessora dele. Com a assessora dele. Comendo salgadinhos. Não, aí que tá. O Fuca sabe que na sala de imprensa, pra nós, a gente não tinha tanta comida. A gente tinha... Porra nenhuma. Era amendoim japonês. O pessoal chegava lá, colocava a comida, todo mundo lá e acabava e refrigerante, segundos. Era isso aí. Parece queijo. Aí como o Silvio Luiz é estrelinha, ele falou... Não. Como é que é? Lanzoni. Lanzoni, eu vou falar. Eu quero um Subway, ele falou. Subway. Eu quero o Subway! E aí ele mandou a assessora ir lá buscar, a assessora foi na puta que pariu buscar um Subway pro maluco. Aí ele chegou lá, ele começou a comer, e ele, tipo, ficou mostarda na barba dele e tal, na bochecha. É velho, né? Velho porco. Sim. E aí, tipo, os guris foram entrevistar ele sério, né? Em vídeo. E tava todo sujo de maionese e mostarda, e nós... Pô, Silvio Luiz, tá meio sujo aí, né, galera? Mas eu não gosto, não me importo com isso, eu tô velho. Não sei o que. Tô acabado, não me importo com isso, pelas barbas do profeta! Então, tipo, ele tem muito carisma, mas uma coisa que ele falou que me chamou a atenção, e a gente conversou com ele sobre futebol, que ele falou que ele não entende videogame. Ele falou, eu não entendo videogame. Eu tô fazendo isso aqui porque eu ganho dinheiro, tá ligado? E o Thiago Leifert... Eu tô ganhando dinheiro, porra. A gente sabe que o Thiago Leifert é o cara que gosta de videogame. Ele que joga videogame na porra do Globo Esporte, blá, blá, blá, blá. Então, tipo... É que assim, né? A narração do Pro Evolution agora, tipo, eles têm os jogadores mais famosos, então ele fala o nome deles. Mas é que eu acho legal. Tipo, eu acho muito maneiro a narração do cara. Lampard, que ele fala, né? E tal, só que, tipo, eles nunca falam o nome dos times que estão jogando. Não falam, não falam. Nunca falam. E algumas coisas se repetem no meio do jogo, várias vezes. O Mauro Betting, que é o comentarista, que é um comentarista de verdade, de futebol também, né? É. E ele faz os comentários também bem parecidos. Cara, tal. Tem que ter, ó. Tem que ter Pro Evolution ou FIFA. John Cabira desse. Ah! Yes! Yes! Gol! Oh! Ô, Fanny, jogou com o John Cabira ou não? Não joguei. Pô, com o John Cabira. O japonês clássico do Winning Eleven, meu. Ah, esse é que eu nunca decorei os nomes, assim, eu nunca fui assim tão tarado pelo Winning Eleven, que nem ter... vocês eram. Mano, tem que ter Paulo Brito. Paulo Brito. Não, Paulo Brito não. Ah, Fanny, como não? Não gosto. Ele é colorado. É... Não, primeiro que ele é colorado, segundo que não. Por favor, não, cara, eu... Tá louco. Tudo belezinha? E aí, pessoal, tudo belezinha? É, tô aqui com E quem é que seria o comentarista? Não, peraí. Quem é que seria o comentarista se fosse Paulo Brito? O cara que desmaia lá? Ô, mano, quem foi o cara que desmaiou no jogo? Foi o Batista. O Batista, isso. Quem é o Batista? Conta aí, o Batista é um ex-jogador da dupla Grenal, que hoje é na dos anos 80. Que o cara desmaiou, não foi o jogador velho da dupla Grenal. Ele foi o jogador do Inter que teve uma passagem pelo Grêmio. Você jogou o Pro Evolution 2014 e o FIFA 2014? O Pro Evolution 2014 eu tive a felicidade de não ter jogado. Ah. Mas eu joguei o FIFA 2014, cara. E existe, mas eu, o 2013 e o PES eu já tinha jogado. E não é um jogo completamente ruim, só não. Eu não teria ele em casa. Mas eu não é um jogo completamente ruim, se só tivesse ele eu ia jogar bem feliz. É, então, mas joguei o FIFA 2014 e estou viciadíssimo. Pelo olha demo ali do Pro Evolution 2014, a gente sabe que é uma merda. Sim, eu achei, tipo, bem ruim. A gente pensou em Fox Engine, o Rodrigo aqui e o Frajola são fã do Kojima, da Fox Engine e tudo mais, e foi uma merda. Então, assim, como deu todo esse problema da Fox Engine ter saído há pouco tempo e tal, isso que eles fizeram no jogo beta, foi um problema. Eu acredito que a partir do... Traga a taça pro FIFA e já era, isso aí. Ah, exato, é verdade, calma, pô. Deixa eu falar. Fala. Que eles têm a chance de se recuperar ano que vem, com geração nova. Sim. Mas essa é a magia do futebol. Todo ano tem uma nova temporada. Puta merda. Por isso que o Caxias vai pra Série B, meu brother. É, vamos lá. É, tá pra subir. É, então, de repente, ano que vem, com o console novo, Fox Engine, eles possam voltar. Eu também acho isso. Fanny, eu sei que tu é meio contra, a Konami, tudo mais, tu não chupou o pau. Não, que sou contra, peraí, só eles não me pagam. Mas eu quero te perguntar, porque, tipo, a Fox Engine é uma parada foda. Aquele Metal Gear Solid 5 tá fazendo um milagre. Então, tipo, é uma coisa que talvez o Pro Evolution 2015, que vai ser com certeza... Faça, certamente. Faça melhor do que o Pro Evolution 2014, cara, e que o FIFA assim, 2014. Porque assim, meu, tu vê o Pro Evolution, a demo... Eu joguei as duas demos, tá? Uhum. Tu vê, assim, os jogadores, eles estão mal feitos. Não, tipo, exatamente, tem jogador mal feito. Tu não reconhece os caras. Exato. Assim, a Fox Engine tá horrível, Lanzone, horrível. E a movimentação, assim, não melhorou em nada. Tipo, tu vê a movimentação do Snake nos vídeos do Metal Gear 5, tu diz, vai ter um lance parecido se mexer. Não, nada a ver, saca? Pô, acabou a beira aí. Mas tem a divisão que... É, mas aí vocês estão comparando jogos diferentes, né? Que nem comparar... Eu sei que a engine é a mesma e tal, mas é que é bem diferente mexer 18, 24 pessoas e mexer uma com qualidade, né? Certamente, né? Certamente, eu entendo isso. Mas quem vê o Pro Evolution 2014 com toda essa promessa... Com toda essa promessa, exatamente. Essa promessa da Fox Engine e tal, é muita decepção. Pô, o Frajola aí que é fãzão da Konami, é uma sacanagem isso aí, tá ligado? Não, eu queria ver, né? Não, a gente baixou agora... o demo. Cara, sério, não dá, velho. Não dá. Eu não curti, merda. Bom, aí em compensação eu fui jogar o FIFA 14 e meu Deus, né? É que eu fui ler o review do Polygon, eu não sei se vocês acessam Eu acesso, mas... Eu e aí, eu gosto muito do Felipe lá. E aí, tipo, o que o pessoal falou? Que o FIFA é o jogo perfeito pra... Tipo, é a última geração de videogames, tá? É o último jogo da geração. Então, o FIFA 14, ele tem muitas coisas do FIFA 13, mas ela é a perfeição daqui do FIFA 13, entendeu? Ele é muito bom. E o Pro Evolution já tentou evoluir coisa que não precisava. O PES 2013, ele foi um jogo muito bom. Se você ver o review do Kotaku, ele ganhou do FIFA 13. Sim. Não sei porquê. E aí o Kotaku falou, o Pro Evolution 2014, ele tentou evoluir antes do tempo. Devia ter mantido o que tinha o FIFA 13, melhorado alguns aspectos. Mas não, o pessoal tentou evoluir, cagou na panela ali porque fez merda. Tentou evoluir demais e não deu certo. Então, sim, tipo, na verdade... Não rolou, cara. Vamos ser primeiro pra tentar fazer algo pra nova geração. Tá, mas... Mas tudo, então, cagou por causa da Fox. Da engine. Eu acho que se eles tivessem lançado... Teve algum jogo aqui o Pro lançado? Evolution 14, cara, sem a Fox Engine, teria dado mais certo. Já pensou que, tipo, o primeiro jogo da Fox Engine é o Pro Evolution 2014? Sim. Aí que tá. Pra engine é uma propaganda horrível, sabe? É uma propaganda horrível. Exato. Tipo, o pessoal que é desenvolvedor vai ver isso aí, vai ver... Ah, não, mas é só isso. Vai ficar meio bolado, sabe? Então... Eu posso falar uma coisa? Eu não entendo porque vocês estão com tanta pena da Fox Engine, assim. Eu sei que vocês gostam do negócio, mas é tipo, não deu certo, não deu certo. O próximo ano os caras vão fazer melhor e acabou. Mas é que... Acho que a gente tava com expectativa, né? Eu sei que vocês, assim, tipo, nossa, Fox Engine, assim, o pessoal, vocês têm esse comparativo e tal. Mas a questão é a seguinte, ó. Por que o jogo foi lançado antes? Isso é básico, tá? Dinheiro. Porque o campeonato brasileiro... No Brasil ia fazer sentido ser lançado no Natal o jogo, né? Porque daí... 2014, verdade. Mas o campeonato europeu ele é 2013, 2014, 2014, 2015 e assim vai, né? Então, se eles não lançassem naquela época, eles não iam ter apelo na Europa e nos outros países. Eles iam perder o mercado absurdo. Mas, quando chegasse ao Natal, todo mundo ia saber jogar FIFA... E não ia deixar aprender um novo jogo de futebol, né? Ah, certamente. Foi pra não aprender mercado. Não, é bem isso aí mesmo, sabe? Tipo, a gente sabe disso. Mas a gente fica bolado com a Fox Engine, porque, tipo, é uma coisa da Konami. A Konami é uma empresa japonesa que é uma das únicas, eu digo atualmente, é uma das únicas que tá tentando inovar em alguma coisa, sabe? Tipo, que tá tentando fazer essas coisas. Tá, ela só tem Metal Gear, Castlevania e Pro Evolution. Mas e daí, sabe? Ela tá fazendo uma engine nova e tudo mais. Só tem essas três... franquias que... Exato, mas aí tu qualquer pensa, empresa nas costas, tipo, são franquias japonesas que fazem sucesso no que qualquer Oriente, empresa gostaria de ter, né? Mas... Exato, que qualquer empresa gostaria de ter. Então. Comparado, tipo, com Ubisoft, Electronic Arts e tal. É, né? Exato. Não, Arts. Comparado com a Electronic Arts, que é a do FIFA. Do FIFA, então, por exemplo. É difícil pra ela manter um jogo de futebol hoje em dia com a EA tomando conta dos clubes, dos estádios, dos nomes da porra do jogador. Cara, é muito difícil, Eu lembro sabe? Que no FIFA... Só, antigamente, eu não sei como é que hoje o Fanny pode confirmar sim ou não, que só a seleção japonesa não era licenciada por causa do Pro Evolution, saca? Eu não sei como é que é hoje, Fanny, no 14. Ah, cara, deve ter, nunca me reparei nessa merda, não. Nunca jogou com o Japão? Pô, nunca jogou com o Japão, cara? Nunca joguei com seleções. Vou te falar bem real, faz, acho que desde 2011 não jogo seleções, eu nem lembro Grêmio. Do Japão. Mas vocês falaram agora da Electronic Arts, mas Electronic Arts sempre em franquias de carro, de tiro, sempre teve exclusividade, não. Queremos ter algo que é só nosso, que nem o próprio Need for Speed uma vez tinha lá os carros Porsche, Ferrari, que era só deles. Futebol também eles têm. Exato. Aí. E a, o Gran Turismo, a Sony, a Polyphony conseguiu, né? Comeu tudo. A Sony conseguiu. Comeu tudo. Será que a Konami não consegue também? Que a Konami é forte também. É que daí tu tem que negociar o pacote com cada time, né? É, não, mas aqui aí tem, um lance que é diferente, porque tem a FIFA que engloba tudo, sabe? Agora eu tirei, cara. E a FIFA vendeu os direitos pra EA, sei lá, por quantos milhões de anos. Deve haver contrato de anos, né? É. Mas então, a gente tá com 40 minutos já de podcast. Ok. Funnybox, você que é não o falei cara... metade do que eu queria ter falado, mas tudo bem. Fala não, a gente não vai terminar ainda. A gente acabou? Tem muita calma, coisa acabou ainda. Eu quero perguntar pra você, porque eu sei que tu é um fifeiro, né? Sou o fifeiro. Sou o fifeiro, tem a camisetinha, virou meu pijama já. Se tu vier pra Barbosa, que aqui todo mundo joga pra Evolution, né? Tu jogaria pra Evolution com a gente? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Joga bem ou se faz de cuzão? Eu ia ser uma bosta jogando, porque eu ia tentar fazer os dribles que não existem depois que eu ia estar jogando um controle de PlayStation, né? Essa bosta. Eu vou te contar uma história legal, porque tem gente aqui que perde no Pro Evolution e fala, essa merda de jogo, põe o FIFA aí. É aí quando tá ganhando, não fala nada. Mas quando tá perdendo, Augusto Fuca fala, põe FIFA. FIFA é melhor. FIFA é melhor. Não sei, eu quero... Tu também faz mas isso, tu fala em jogo de tá beleza, né, meu? Tu tá jogando Mortal, tu quer botar Street, funciona a mesma coisa. Mesma coisa, só que Mortal tá Kombat... Perdendo. Só que Mortal Kombat todo mundo fala mal, FIFA não. Opa! Até opa! Até hoje tava falando opa! Mal. Opa! Mortal todo mundo fala mal. O assunto pode... Oxi! Não tem nada a falar mal de Mortal. Evo 2013, o Warren teve que pagar pra Mortal entrar, que senão não ia entrar porque ninguém mais joga. E daí, tem dinheiro? Dinheiro compra tudo hoje em dia. Chorem haters. E nem se faz tal fatores do vídeo. E aí, Fanny, também faz isso aí com o Prava Luxo? Ah, cara, eu não sei dizer. Mas é que eu levo muito na esportiva, assim, todos esses jogos. Ah, que sem graça, cara. Quero ver tu vir aqui e jogar com a gente. No... Ô, Fanny, cara, eu quero muito ir aí jogar. Fanny, e com certeza eu vou Fanny, perder, assim. Mas, é que aqui é o seguinte, ó. Eu não sou muito bom, não. É que aqui é o seguinte, Fanny. Não é só o jogo aqui, é psicológico o lance. Aqui é o cara do lado aqui. É pressão. Da torcida. Não, então olha só. Aqui a cultura é assim. Aqui olha só. Vai ser tirada. É cultura. Olha só. Posso levar o sinalizador? Qual é os efeitos do FIFA aí pra Evolution? E aí, guri? O que tu achou? Fala aí. Cara, eu acho assim que uma coisa que me decepcionou muito no 14, tá? Eu acho que foi a parte gráfica, assim, você tava falando de engine e tal. Eu acho que meio que tá pior que o 13, assim. Eu não sei, parece que tá estranho. A movimentação de alguns personagens, até, eu não sei se eu não me acostumei, mas também ficou diferenciou bastante isso aí. Mas claro que isso aí é questão de costume, assim, eu acho que esse... um ponto positivo do FIFA, eu falo do FIFA que é o FIFA que eu jogo, né? Sim. Os menus do FIFA, cara, são um negócio mais lindo que tem, cara. Um funcional absurdo, assim, fugiu daquele padrão do PES, que era tu dar o pause, e daí tu vai lá e entra gerenciar time, e daí aí aparece o mapa do campo e os teus jogadores e tal. No FIFA não, no FIFA tu aperta pause, ponto, já tem o mapa do teu time ali, se tu quiser tu já pode mudar a formação numas teclas de atalho. No caso, tu pode botar pro lado com o manche esquerdo, direito, e daí tu vai mudar lá a formação, se quiser um 4-2-2, se quiser uma outra formação diferente, tu já pode fazer, daí tu entra no menu pra fazer a substituição, tudo por ali, tudo mais fácil. Eu achei que essa evolução foi muito interessante, assim, pro jogo, assim, criou mesmo o dinamismo do multiplayer local, assim. E daí o cara, você lembra que o cara meio que decora os lugares, os negócios pra ir mais rápido, né? Sim. Então isso meio que não vai precisar, não vai ter tantas etapas, assim, tantos cliques, vamos dizer, cara, assim, o cara fazer uma substituição ou trocar uma formação, assim, acho que isso melhora muito, assim, no dinamismo do jogo. Ah, isso eu concordo, porque os últimos menus do Pro Evolution são muito ruins, velho, são muito ruins. Menu de jogo vende, cara, não é que vende, né, mas eu acho que isso faz diferença, é uma coisa que o FIFA também teve um cuidado que eu acho que foi, é dinamismo, foi muito, né, bacana. Meu? Porque é como o Ferfala comentou, assim, que é, tipo, ele vai assistir o jogo, os caras perdem 15 minutos arrumando o time e tal. Então, a galera que joga mais a sério e tal, ela curte fazer estratégias, mudar a formação, jogador. Então, quanto mais dinâmico o menu, melhor pra todo mundo, né? Isso, e fica mais fácil mexer, tu visualiza, assim, tu dá um pause, assim, por exemplo, tu dá um pause, tu já sabe se tu tá jogando, em que formação tu tá jogando. Porque ele abre, assim, várias caixinhas. É um menu, ele é bem parecido como se fosse a funcionalidade do Windows 8, tá ligado? Sim. Com várias caixinhas e tal. Ah, tô ligado. Então, é muito... Eu até postei no meu Instagram uma foto de como funciona o menu, assim, em geral ele é muito lindo mesmo, assim, várias teclas de atalho. Se tu joga o modo carreira, a primeira visão do menu do videogame é ele mostrando onde tu salvou a última vez, o salve automático, e dizendo se tu quer continuar jogando por ali, tá ligado? Tu não precisa ir atrás do teu save, nada, assim, ele facilita tudo pra tu começar a jogar de uma vez. Isso é bom mesmo. Isso é muito bom, cara, isso é muito bom mesmo. Existe o loading, que ele ainda é muito... Tem muitas etapas, assim, pra tu chegar no menu principal. Não adianta, né? Não, mas o que é, não é um load, vamos dizer assim, ele pergunta assim, você quer usar suas configurações padrão? Sim. Tem certeza? Sim. Você está usando as configurações padrão, beleza. Você não fez o download dos times atualizados, se você quiser, você pode fazer, porque isso tem no FIFA, né? Sim. Eu acho que eles lançam uns 4 patches por ano, assim, com as transferências e tal, do mercado da bola. Isso. Então, isso é bastante interessante, assim, então é bem mais fácil nesse sentido. Fora os tu ganha as moedinhas, pode comprar camisetas clássicas. Esse negócio eu acho muito legal no FIFA. Não sei se tem no PES isso. Cara, eu confesso que eu não sei, porque ultimamente eu só jogo multiplayer com a galera aqui, então a gente não fica atualizando o jogo e nada. Procurando, né? Mas eu vi do FIFA 13, eu achei que tem massa, que tem camisas históricas dos times e tal. É muito legal isso aí. Então eu acho nesse sentido, eu acho que o FIFA... É que assim, a grande diferença do FIFA pro PES não é só em campo, entendeu? Ele tem esse Ultimate Team também, que é uma coisa que eu joguei um pouco ano passado. Inventaram bastante, que é o joguinho de cartinhas, né? O super trunfo do futebol, assim, né? Então, é interessante, assim, se tu quer um tipo de estratégia a mais pro futebol, assim. Então, é engraçado. Não é engraçado, é bem interessante a evolução e todas essas evoluções que o PES não tem, né? Sim. Mas que é o sentido... E só evolui uma coisa, né? Que é o que eu acho que o FIFA mais peca, que é no gráfico, né? Por exemplo, o Messi parece bem mais um Messi que o Messi do FIFA, né? Entendi. É isso aí. Tá, mas assim, eu não conheço esse modo carreira, saca, do FIFA. É viciante, Tá, mas assim, porque o modo da Master League era muito foda, saca? Tu sabe como é que era a Master League, Fanny? A Master League é aquela do... É o campeonato normal, né? Tu pega um time, tu contrata o jogador e tal, né? É a temporada, saca? Tipo, tu começa, aí tem períodos de negociações, não é sempre, né? Tem as janelas e tal. E aí tem os campeonatos, né? Tem as ligas, as copas. Aí se tu se classifica, no ano seguinte tu joga o campeonato, tipo, Libertadores ou Champions League e tal. O modo carreira é a mesma coisa? Exatamente a mesma coisa, só que existe tu como técnico, né? Ou tu como jogador, né? Como jogador, tu começa num time que tu quiser. Como técnico também, eu acho. Daí tu pode ser emprestado pra um time ou outro, mas é essa mesma coisa. Tu classifica pra campeonatos, né? Entendi. Tu joga tipo o estadual e a Copa do Brasil, vamos dizer assim. O estadual não, o Brasileirão e a Copa do Brasil. E se tu for muito bem, tu vai jogar um outro campeonato e não sei o quê. Que eu acho que os times brasileiros, eles não têm Libertadores, né? Então eu acho que tu não joga um continental, assim. Mas tu pega um time da Europa, tu joga um continental, né? Entendi. Dois continentais, né? Porque tem como se fosse a Champions e a Eurocup, né? UEFA League, não? Como é que é? Master, não? UEFA Champions League é como se fosse Libertadores, né? Depois tem a Euroleague, eu acho. Europa League, isso aí. Valeu, Will. Olha só! Europa League, legal. Vocês têm alguma... colocação aí, a falar das qualidades, defeitos dos jogos? É que assim, cara, tipo, eu fiquei pelas demos, né? E pelas demos, pra mim... Eu também. A gente não comprou o jogo. Na realidade, Fuca, tem um jogo pra alugar aí no Raí, o Pro Evolution 2014. Ele falou que ele não comprou o FIFA ainda, porque o Pro Evolution sai muito mais. Aí me faz pensar que, tipo, o pessoal que joga é muito mais casual, saca? Sim, é mais casual. Eu acho que o Pro Evolution é um jogo mais casual. O pessoal não é casual. Esse é um erro que eu acho, assim. O pessoal só joga futebol, entendeu? Não é um pessoal assim, o cara que só... É verdade, não, o que o Fano falou... Lembra do Juca Werner? A gente já falou dele em alguns podcasts atrás. Sim. Ele comprou, na época, o PSP só pra jogar Pro Evolution no portátil. É, tá ligado. Ele jogou a FIFA... Primeiro que FIFA ele não gosta, segundo que ele não gosta de videogame. Sim. É bizarro isso. Não, eu sei, mas... Tem muita... Tipo, mas o que eu vendi... O pessoal só gosta de Pro Evolution... Cara, porque, se o CNI lançasse um videogame só com futebol, ia vender. Ia vender. Não, bizarro isso. Eu conheço vários aí que tem o PlayStation 3 só pra jogar a FIFA. E aí eles têm, assim, milhares de horas online. Tem um monte de colega, assim. Troféus e tal. Porque os caras só jogam FIFA. É a maioria do pessoal. É isso que é. A maioria do pessoal é só isso, cara. Eu tenho um colega meu que tem um Play 2, ele tem 8 jogos, ele me falou, tudo do PES. Tudo pro Evolution. Cara, ele comprou o FIFA, só que ele só jogou uma partida. Não sei qual é, não sei qual é. Nossa, é muito estranho isso, cara. É mas de Play 2. Sim. E ele já o FIFA 14 tem pro Play 2? Tem. Mas não é o último jogo de Play 2? Lançou em minha primeira mão. Isso, aqui. Último jogo de Play 2 que lançado. Cara, que bizarro, né? Ainda sai, né, meu? Vamos lá, então, para as histórias particulares de FIFA e Pro Evolution. O Fanny, não sei se escuta a gente, porque o Fanny é um cara de futebol, né? Eu escuto vocês joga... com todo amor e carinho, todo dia. É que ele joga jogo no notebook, né? Então é meio complicado, não sei, né? Não sei. Mas, Fanny, a gente joga Pro Evolution aqui, porque o Diogo e eu e o Will, a gente só sabe jogar Pro Evolution. E a gente faz o jogo do trago. Will, como é que é o jogo do trago? Bah, conta o jogo aí, do trago é foda. Conta aí, Will. Funciona assim. A gente escolhe os times, joga tranquilamente, até que alguém leva um gol. A partir daí, o jogo fica maluco. Por quê? Por quê? Porque a pessoa... Que tomou o gol? O cara que sofreu o gol... Pela regra do jogo, tem que virar um tamanco de conhaque. Pá! E aí, o que acontece? É um tamanco de conhaque? São 45 mililitros. Mililitros de... Um martelinho, né? Um martelinho. Martelinho. É um martelinho. É o copinho pequenininho. É ruim aquilo, porque puta que pariu, a gente tem que jogar mais. Teve jogo aí que deu 7 a 6. Mas não é um campeonato, né? É só um jogo avulso. Na mesa, é isso aí. É que o seguinte... Ó, Fanny, fica um jogo muito tenso, porque primeiro tu não pode tomar gol, porque tu tomou 2, 3, tu fica louco já, sabe? É verdade, e aí, cara, tu te fodeu. Então tu tem que. É um jogo muito tenso, assim, o pessoal marcação, só no contra-ataque e tal. Quebra, é um jogo, cara, tenso. Dá vermelho, dá carrinho. Dá muita falta. Tipo, até com o FIFA poderia ser assim, sabe? Poderia ser assim. É que é maneiro porque, tipo, fica muito tenso o jogo. A gente tá acostumado, a gente faz isso todo sábado, a gente é meio bêbado, né? É. Mas, tipo, o Fuca fez uma vez, sim, tu tava junto. Sim. O Fuca fez uma vez, ele foi pra história de bebedeira, porque ele ficou maluco foda. Aquela história das bebedeiras que vocês ouviram minha no último podcast que a gente fez recentemente, aí uns bebedeira. 2, 3 atrás, eu fiquei malucão por causa desse jogo aí. Então, imagina, tipo, o Lanzoni, que não é um cara acostumado a jogar, nunca, ele não é mais acostumado a jogar Pro Evolution ou FIFA, jogar essa porra, tipo, tomou um gol, muito, tomou um martelinho. Do jogo não ia tomar muito. mas, né, por pilha tua, eu joguei isso aí e tomei 4 gols. Foi. Eu parei, eu vou parar. O último jogo que eu joguei com o Frajola deu Japão 6-1 com o Brasil, né? É. Fanny, tu tem algumas histórias? Eu quero muito jogar esse jogo. Cara, tem que jogar com nós. Vem pra cá agora, tá ligado? Feitou. Levamos a São Paulo. Vamos levar pra São Paulo, vamos jogar essa porra em São Paulo. Vamos lá, Eu, tu, Fuca, Fanny, só, porque você não joga. O Eric não joga? Eu jogo, quero só pra beber. Vale aí, então, só pra ver. Conhaquezão? Conhaquezão. A gente bebe presidente. Ah, o Lima joga também. Fanny, tem alguma história maluca aí de FIFA pra você? Vocês fazem alguma brincadeira com isso ou só joga sozinho? Como é que é? Cara, brincadeira... Bom, eu fazia com... No caso, quando eu era mais jovem, eu tinha meus vizinhos e tal, a gente jogava, mas não era com FIFA. A gente fazia com... Não era com FIFA e PES, né? Na verdade, era com Play 1 e o Wind Eleven, né? Ah, ele fazia campeonato e tal, e sempre acabava em briga, cara, sempre acabava em soco e tal, e a gente é meio vileiro, né, então a gente é tudo gueto, então as brigas iam pra rua, assim, que a gente tá brigando, fuder, dando soco, uma vez a gente saiu no tapa, muito foda. Primeira assim. Vez que a gente fala de um alemão ser vileiro, mas tudo bem. Então é aquele vídeo do YouTube lá, dá carinho não. Tá, mas Fanny, tu não joga mais campeonato, porque a gente fazia, né, campeonatos, até o Flávio falou a história ali dele, que como é bizarro o Pro Evolution, né? que ele não sabe jogar, ele não joga bem. É verdade. É, eu já tô mal. Ele joga mal. E ele ficou em segundo lugar no campeonato. Porque eu só joguei na defesa. Exato. Eu retranca. E aí, tipo, foi muito maneiro. O último campeonato que a gente fez, acho que foi esse até, né? Foi, que lá no Bernardo. Lá no Bernardo. E quem ficou em primeiro? Foi o André ou o Diogo? Não, o Diogo. É, Diogo foi... ganhou no final de 1-0 na prorrogação. E era muito legal fazer, a gente fazer as chaves. Lembra no André 3000 que a gente fez as chaves, sim, os pontos e tudo mais? Porque o Frajola disse que cuspiu e vomitou, lembra? Sim. Lembro. Ah, lá embaixo. O Frajola é o time do Grêmio hoje, ele só se defende e faz um golzinho aqui, um golzinho ali e ficou em segundo lugar. Né, Frajola? É isso aí. É isso aí, ó. E o André 3000 saiu puto, olha. Ficou bravo, saiu, fui indignado. Ficou bravo. Você lembra? Cara, eu agora eu lembrei de uma pseudo-história, né? Nem uma grande história, assim. Mas uma vez eu fui jogar um campeonato de PES, exatamente, PES 2009, no qual eu sou muito ruim, porque eu tava trovando a guria que tava organizando o jogo. Ai. Não, conta direito essa história. Não sei se era 2009, eu acho que era um pouco antes até. Mas é assim, eu era um cara solteiro, baladeiro, falseiro. Opa, e daí, pá, a guria tava aí organizando. Era um cara feliz, né? Eu continuo um cara feliz, né? Eu tava feliz em outros modos. Opa, olha ali. Olha que ali. Daí, e daí. Fanny, manda um beijo pra Sara aí. Manda um beijo pra Sara. Ah, ela não vai ouvir, então eu posso mandar um beijo pra Sara. A Sara que atura eu jogando videogame, né? Atura eu jogando FIFA, assim, ela trabalha do lado do sofá e eu tô aqui no meu celular com o meu notebook jogando FIFA do outro lado, assim. Ela trabalha assim, e jogando. Mas a Sara vai escutar? Ela vai escutar? Não, com certeza não. Ah, então, tá mandando beijo pra Rosana, pra Rafaela, pra Jussara. Manda um beijo, esse é tipo o Renato Gaúcho fazendo o Dia dos Namorados, né? Aquele vídeo dele mandando flores pras namoradas. Renata, nunca esquecerei. Débora. Ah, Renata, meu amor, nunca vai escutar então. A Zilda, uma aqui e outra em não sei aonde. O Renate. É. Então eu fui jogar, né? E eu, pá, eu fui pra. Fui, bah, vou lá. Ah, jogar nada, né? Eu vou lá trovar a mina e tal. E eu não conhecia, só conhecia só ela e faltava gente pra completar, porque era uma chave, né? Eu fazia um campeonato grande, assim. Uhum, e daí eu fui lá só pra trovar e peguei o meu time, no caso, o time que eu gostava de ver no era 2006. O time que eu gostava de ver era o Manchester United, assim. E na época era um time que tava recém começando a subir de volta, assim, no FIFA, no peso ele era tri ruim. E mesmo assim eu fui e joguei, assim, bastante. Só que pra minha tristeza eu não consegui trovar a mina porque um dos participantes era o pai dela. O pai da mina era o cara, não. O pai da mina era tipo um participante, assim, e eu, putz, cara, e o irmão, uma galera trialta, assim, e eu, tipo, tri alemão normal, já, né? Assim, os caras gigantes, assim. Foda. Daí eu não pude trovar a moça, assim. Foi muito triste e perdi logo de começo também, porque eu também não tinha plano de ganhar, né? Mas pegou a menina depois ou não? Não. Ah, não consegui. Que pena. Lástima. Foi, porque essa derrota foi muito humilhante. É. Agora em off, não pode falar a verdade. Não levou caneca nem a caneca, né? Não, eu não teria, agora, não teria nenhum problema de falar se peguei, inclusive. Inclusive, me vangloriaria, mas não consegui. Meu futebol não agradou ela. Rosana, tem alguma história aí, vocês, guris? É que, tipo, nessa história a gente tá sempre bêbado jogando Pro Evolution. Sempre que a gente joga Pro Evolution ou FIFA ou qualquer coisa, eu, Will, quando o Fuca tá aí, ou o Fuca... Cara, tem que contar uma história do Fuca. Agora me lembrei. O Fuca, ele me acha ruim no Pro Evolution. Aí a gente foi jogar uma vez... Eu acho, e na e vida. A gente tava jogando de trago, né, esse joguinho. Eu, o Diogo e o Will. E aí o Fuca falou, eu não vou beber hoje, bah, não tô muito afim, não sei o quê. E aí ele falou, não, contigo eu bebo, contigo vamos fazer esse jogo. Porque ele pensou, vou ganhar, porque o Six tá bêbado, o Six vai perder. Olha só. Dei 3-0 no Fuca. Levei 3. E o Fuca falou, não vou beber. É. Isso que dá, né? Vou beber só meio, porque eu não combinei nada, isso não sei que, o quê, porcodinho. Bem feito. Menosprezei o adversário. É futebol. Menosprezou, Matheus. É, tomou não três. Existe mais time bobo no futebol. É isso aí, não, cara. Não existe mais jogador bobo no futebol. Aí e perdi, tomou, né? E ficou brabo ainda. É, tô. O Fuca, já vi o Fuca jogar o controle no chão, assim, ó. Não, porcolinho! Não... Já vi. Matei o ditado que diz que futebol é loteria. É maneiro. Isso eu acho muito foda nesses jogos. Assim, cara, às vezes o cara tá jogando bem, às vezes o cara tá jogando tenso, ruim, é tenso. Sabe? Eu acho foda isso aí. O Fanny, cara, o Fanny tem que vir... Cara, em São Paulo a gente vai ter que jogar. Não, mas a minha história eu já falei antes ali, que que eu ganhei R$50 jogando isso aí, eu ganhei um campeonato. É verdade, dele, né? Ganhei um campeonato ali do pessoal da faculdade. E foi bacana, assim, foi orgulhoso aí. Cheguei no ônibus dia seguinte, eu, campeão, o Skype jogando coisa em cima aí, campeão. Foi massa. Foi maneiro. Foi massa. É, isso aconteceu comigo, só que foi no futebol real, né? Que pena. Ai, meu Deus, ô! Ah, eu também. Como é que é? Intercâmbio entre escola. Frajola é um excelente ponteiro esquerdo. Terceiro, Frajola. Intercâmbio. Intercâmbio. É, era o que chamaram. Ô, oh, tem essa história. Intercéria também foi escola. Eu não sei se vocês têm essa história. Tipo, a gente joga às vezes e o cara fica muito brabo e o cara fala: não, mano, na vida real eu faria melhor, não sei o quê. Vamos jogar lá eu e tu mano a mano, gol a gol. Jogar goleirinho de chinela havaiana. É, a pessoa fica braba, tá ligado? Tipo, não perco aqui, que merda. É que sim, é que tem aquele dia que nada dá certo, saca? Tu chuta a bola, bate e sai. O cara chuta a bola, bate e entra. E cara, é uma merda, saca? Inclusive no videogame, cara. Isso me deixa muito puto, bicho. Verdade. Às vezes o cara chuta e só trava. Cara. O goleiro adversário resolve ser tipo o dia dele. Vocês xingam muito os jogadores, porque ontem o Will pode estar já de prova. Cara, eu fui racista. Eu falei que ia dar o cu. Eu falei que tanta merda. Porque eu não aguentava mais tomar gol, tá ligado? Eu tava tão bêbado tu já. Contra quem? Não, pô, e aí o Pato. Quem é o Pato hoje em dia, né, cara? O Pato fez gol lá. Eu falei, não, eu prefiro sentar num pinto lindo que do que levar gol do Pato, tá ligado? Porque a galera guardou, tá ligado? Porque, porra, do Pato, velho, vai tomar no cu. E aí o cara fica muito mal. Vocês xingam ele muito? É um eu vou perguntar pra vocês. Não, eu xingo de verdade. Xinga muito mas mesmo? Mas tá louco, eu falo todos os palavrões que eu sei. O Frajola eu já vi xingar demais, cara. O Frajola tem a história clássica que mordeu o fio do controle. Sim, né? Mordeu o controle, mordeu a caixa. Mas tá tudo errado, eu não consigo passar dois passes. Não tem. Cabeçada eu perco todas. Se tu fosse técnico, o Frajola, tu ia morder o banco de reservas. Tu ia tirar o banco no tu jogador? Tu ia arrancar os assentos e ia jogar em cima do cara. Se o que me amarrar no banco de reserva, eu ia invadir o campo. Tá louco, velho. O jogador errou o segundo passo, eu dava na cara dele. É isso aí. Eu entro armado? Lanzoni, tu já ficou brabo no futebol? Eu não lembro, confesso que eu não lembro. Fiquei muito tempo, por isso que eu larguei de jogar. E pior que o único jogo que eu não reclamo... Não, o pior é que o Lanzoni, ele não joga Pro Evolution nem FIFA. E ele jogou com o Diogo, ele quase empatou, tá ligado? É muito bizarro, porque tipo, duas vezes, é muito estranho. Uma vez que o Diogo tava assistindo, eu ganhei do Fuca, tu quer tomar um sacode, eu tava ganhando de 2x1 com o sacode. Diogo. Não, eu empatei uma vez com o Diogo e a outra ele me ganhou de 2x1. É... Foi 2x2. Funny, você xinga muito os jogadores? Ou... Cara, eu xingo muito mesmo. Eu xingo o juiz, velho. O juiz tá de... Rodolfo Costinha, cara. Eu odeio esse cara, meu. Tipo, o cara é o juiz do FIFA, assim, tipo, que bosta. É, tipo, o juiz é japonês, chinês, oriental, eu falo, esse juiz não enxerga direito, e não sei o que, esse merda aí, não sabe cobrar falta porra nenhuma, cara, é muito racismo, tá ligado? Que o International Clássico, ele tinha três juízes, era o Negão, o Oriental, o Oriental e tinha um... Cansado. E o Branco! O Negão, ele expulsava, tu dava qualquer carinho e expulsava. E o Negão, ele era o mais exigente, assim. O Negão era o mais pau no cu. Tinha um juiz japonês... que ele quase não dava cartão. Aí tinha outro normal que ele... Normal? isso aí foi mais sacanagem, foi mais racismo. Não, normal. O racismo normal é que dá ou não dá cartão. Eu não sei que raça ele representava aquele cara. Alemão. Ele era amarelo. Ele era alemão. Alemão, Hitler. Hitler. Tá, e o juiz que era cachorro? Esse é o melhor juiz. Melhor juiz, só latia. Aliás, jogador, latia. Botar Legion no novo peso é tipo apelação, né? Porque na verdade o cara pode fazer isso em qualquer jogo, né? Só criar o boneco. É verdade. Mas, Marquês, o Frajola ele mordeu a caixa e o cabo no mesmo dia? Eu não lembro. Eu sei que, o Frajola, essa é inédita. Ele escondeu o Pro Evolution lá do porão dele, do porão do Frajola. Mais, né? Porque ele perdia sempre e o pessoal sempre queria jogar. Aí, tipo, eu, o Binduinho, o Diogo e tal. Até tu, acho que ia lá, às vezes. Sim, alguns lá. Ele sempre queria jogar e ele escondeu o jogo dele. Não, vendi, quebrou, não funciona mais, porque era pirata, né? E tava escondido. Aí volta e meia ele tirava o jogo. Tá, e o controle mordido, o cabo, de que videogame é? Acho que era do Play 2. 64. É 64. Caralho, do 64. É que o International do 64, o Fernando sabia jogar bem. Ele sabia todas as manhas dele de chutar. Mas, ó, vou falar. Tá, gols, 64, tá. Sim. É. Vou falar, o Frajola, ele é tão gente boa com a gente, tipo, o Play 3 é dele. Isso. E ele comprou o Pro Evolution e ele joga. Quem joga é eu e o irmão dele, tá ligado? É isso aí. É eu e o irmão dele, o nosso brother, o Will, o Fuca, quando vem aí. Cara, ele não, eu nunca vi. Quando ele mexe no Pro Evolution, é que a gente insiste pra caralho. Tipo, oh, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. Aí ele joga e volta e meia, assim, mas. É, como o problema com ele, eu me estresso muito, cara. Eu, eu tenho um problema. Mas eu acho que tá fazendo isso aí, porque no Diogo, se tu sai ganhando dele, ele já fica nervoso. Não, mas... E aí ele já. O jogo já não funciona mais. Não, é incrível. Esse jogo tá quebrado, esse jogo só pode estar quebrado. É bem isso que o Fernando falou. Tipo, oh, o jogo tá bugado, blá blá blá. Cadê FIFA? Defeito grave. O Fernando falou um dia, cara, ficou marcado. Defeito grave. Que defeito grave é esse? Agora, tinha um defeito muito legal no International Superstar Soccer, que tu chutava a bola, passava por baixo da trave e era fora. É verdade. Não, aquele que eu jogava no 64, eu pegava o Cícero, que era o camisa número 2. Do Itália! Do Brasil. Do meio de campo, tu passava do meio campo no grande círculo, tu chutava dali e a bola fazia curva com ele. Era só com ele, fazia curva e era gol. O goleiro só defendia no meio. Mas é que o Cristiano Ronaldo dá pra fazer isso aí pra Evolution. É que o International 64 foi um dos que eu mais joguei. É o que é o único? Um dos que eu mais joguei. E tu ia pela lateral. Quando começava a tu ficar aparelho com a grande área, tu colocava pé dentro, chegava na linha da grande área e chutava, era gol. Era sempre gol, sempre saca? Sempre gol, sempre. Era sempre gol. Foi, né? Tu discorda disso? Ou tem alguma história aí? Pô. Não, é verdade. Esses jogos da Konami sempre tem um bug fudido pra fazer gol, porque os jogadores são meio ruins, né? Daí. Uhum. Era legal, porque esse do 64, o meu pai jogava também. E eu jogava com ele, então, tipo, ele também sabia as manhas. E aí sempre dava 9-8... 11 a 10, então, tipo, isso aí o cara meio que desanimava e tal, tipo, tá, jogo de futebol, futsal, o que é isso aqui? Cara, agora, vamos finalizar, tinha futsal nessa porra de FIFA, né? FIFA 98 tinha... tinha futsal, tipo showball, na real, né? Showball. Que merda foi essa? Meu, ele era tipo futsal e que a bola não saía, ela batia na parede e voltava, saca? É o FIFA, depois virou o FIFA Street, né? Jogou FIFA Street, isso aí? Nós jogava isso aí, era legal. Na época era divertido, né? Eu vou mandar um link maneiro aqui que é muito melhor do que falar do futsal do FIFA, que é a cara dos jogadores e como eles são na vida real, como eles fizeram as adaptações bizarras. Ah, legal. Vejam aí. Bom, o último link que eu mandei, que o outro é podre. Beleza. Colocaremos no post pra galera ver também. Então, tipo, o Fred, assim, que é um bem diferente do como ele é na vida real. O Richarlison, que o Fuca gosta bastante. Curto o Richarlison. Curto. Ele tem. Na vida real ele tem cabeça raspada e no FIFA não. No PES 2014 ele tem um afro bem bonito. Sério? Um cabelo afro grande. O Paulo Baier, então, o Paulo Baier de Munique. Ele tem cabelo. Ele parece bem jovem. Ah, olha só. Então vários jogadores, o Lúcio, que é do São Paulo, que é o zagueiro Lúcio, foi zagueiro da seleção brasileira, devia ser lembrado por alguém, mas no FIFA, no PES 2014, ele tem um Rastafari muito lindo. Tu vê, né? Essas coisas aí, sabe? Porque, tipo, é exatamente isso aí, que o FIFA ser o jogo pra quem curte futebol, tu vê esses caras bem representados no videogame. Mas também, tem erros no FIFA, né? Porque esse jogador, tipo, o Marcos Assunção, ex-Palmeiras, agora isso. Tá no Santos, ele não parece nem um pouco Kid Bengala, né? No FIFA 14. Meu Deus, ele parece. Ele é a cara do Kid Bengala, aquele jogador lá. Isso. É verdade? E pra finalizar, desses jogadores bizarros que são retratados nos jogos de forma bizarra, o William Batoré, você lembra do William Batoré? Cara? Lembro. William Batoré! Ele não parece o Batoré no FIFA 14, cara, não sei porquê. William Batoré é o centroavante da Ponte Preta. Agora, atualmente, o centroavante da Ponte Preta foi artilheiro durante um tempo aí. Foi, agora ele caiu um pouco. Mas é muito o Batoré, é verdade. O Kleber do Grêmio parece mais o Batoré do que o próprio William Batoré. Vou olhar no link, é um link do Tech Tudo que vai estar no post, galera. Muito bem. Quem lembra do Guinha Azul, volante que jogou vários anos aqui no Inter, que ele era careca, ele tinha um... Nazo gigante. Ele tinha um bigode muito style, velho. Ah, ele era style, cara. Se vocês vão falar de futebol, vamos falar jogava do Tulhão, muito. Né? Tulhão Maravilha, Tulhão por favor. Maravilha. Né? Eu tinha a camiseta da Pepsi. Seven um Túlio Maravilha devia ser um DLC, tá ligado? Pra qualquer um, assim, pra... Ajude a fazer um centésimo gol. O cara nem de jogador, ele era artista. Fanny, Tu leu o artigo que eu te mandei lá? Que o... Sim, sim. Cara, a mulher dele desesperada, querendo férias, e ele lá no Mato Grosso, tô de balsa aí, sendo picado por um mosquito. Que filho da puta. Cara, é o Túlio, não sei se... Ele, ele deve, tipo, essa mulher deve se arrependido, assim, muito foda, com a tu casa... Tu lembra... Puta... Não é... Cara, Fuca, tu lembra o Paulinho do Estrato Pumas? Não. Ele tá trabalhando Zero Hora agora. Ok. E aí ele fez uma reportagem sobre os jogadores antigos e tudo mais. E um deles era o Túlio, maravilha. Eu vi essa reportagem, sim. Tu viu? Eu vi a reportagem. Cara, eu achei genial, porque tipo, o Túlio, ele gosta muito de futebol. É. Cara, ele tem aquela parada nostálgica, ele não quer, sim, largar isso, ele não é mais famoso. É, assim, tipo, E tipo, o Fanny falou, ele, cara, ele foi pra Mato Grosso jogar num time, ele tinha que ir de canoa pra porra do futebol, do jogo, sendo picado por mosquito e o caralho pra ganhar, sei lá, muito pouco dinheiro só pra fazer gol, sabe? É, porque que ele gosta de futebol. Ele tá com esse, tipo, segundo as estatísticas dele, faltam poucos gols pra ele chegar ao gol mil. Não, falta um gol pra ele chegar no gol mil. É só um gol, só um que falta? É, se o pai ele já fez. Isso, então. Falta só, agora só falta um. Só que ele faz tipo um gol a cada 6 meses, né? Então. É, então tipo assim, as estatísticas oficiais não concordam com isso. É só ele que concorda e tal, saca? Mas isso aí seria massa. Devia ter um DLC no FIFA, assim, Túlio's Challenge. Não, mas... saca que o FIFA, ele tem o... Se tu põe no online, assim, ele, se tu tá conectado online, no oficial, pelo menos no original... Ele, por exemplo, a partida da semana, uma grande partida, vamos dizer, foi o Barcelona e o Real Madrid, e o Barcelona ganhou de 2-0. Daí tu tem, tipo, sei lá, eles te dão um desafio, faça os dois gols que o Barcelona fez. Cara, isso é em tanto foda. Tempo, assim, sim, é um negócio que o FIFA eu achei tem. Massa aí, então podia ter o do Túlio, assim, seja o Túlio e faça 1000 gols com ele, assim, deu o Túlio bebezinho, eu comecei em casa, e o bebezinho jogando contra o pai, entre dentro e três fora, tipo, assim, um RPG tava fazendo do gols. Túlio dando FIFA. Tipo, eu comentei com o Casey isso três aí... Três dentro, três fora. Como é que era o nome disso aí aqui? Era Maria Três, né? Maria Três. Pô, o Lanzoni pediu que é Maria... Jovem. Como é que é Três dentro, três fora? Jovem! É um jovem. Você é um jovem, Lanzoni. Era tipo... Pô, como é que... Conta aí, Fu. O que é Três dentro, três fora? Três dentro, três fora, velho. Conta como é que é Três dentro, três fora. Eu Maria Três. Sei. Conta eu aí. Sei. Conta aí, fã. Quer que eu explique? Não, eu sempre explica, não sabe o que é. Se ele tá pedindo pros outros explicarem, ele também não sabe. Do rosto, né? Tem que fazer esse papel de... Fala. Eu não falei muito ainda, deixa eu falar um pouco. Fala. 303 fora, cara, 303 fora é a brincadeira relacionada a futebol mais genial do mundo, no qual, e fora o futebol em si, no qual existe um goleiro, né? Existem três pessoas, né? Então, uma fica no gol e as duas jogam. E daí tu tem que fazer, as regras variam, né? Às vezes alguns gostam só de que a bola tem que estar no ar e tu tem que, no máximo, dar 3 toques e chutar pro gol. E se tu fazer 3 gols, tu mantém o goleiro, se tu chutar 3 bolas pra fora, quem chutou 3 bolas pra fora entra, tem que jogar no gol. Ah, é, tá. Aí só isso, tu não faz os gols, tu vai de goleiro, né? Isso, exatamente. Ah, então, isso, exatamente. Tá. Se tu chuta 3 bolas pra tocou fora, tu é trave, goleiro, gol, se tu do gol, chuta goleiro, 3 gols, tu mantém o goleiro. Beleza, tá. Então tá. Maneira, não, eu queria falar isso aí dos comentários. Eu comentei com o Six quando eu vi o filme. Comentem na postagem se existe um outro nome no Brasil de 3 dentro e 3 fora. Maria 3, eu conheço como Maria 3. 3 toques, 3 dentro e 3 fora e Maria 3. Eu joguei em Santa Catarina, ABS. Não, mas isso aí que o Fanny comentou, eu vi na demo do FIFA 14. Isso aí. Caralho! Eu vi na demo, na narração, que eu tinha pego pra jogar Manchester City, não lembro que time que é. E o narrador, ainda em inglês, ele falou, mas. Ele comentou uns lances do Manchester City do time de verdade, que o time de verdade fez na temporada passada. Ah, sim, ele dá um histórico do cara, time. Cara, isso time é muito Midão, foda. Ele dá um histórico, né? Tipo, Manchester City que enfrentou, tá, isso em inglês, obviamente, que enfrentou, sei lá, o Aston Villa, isso, e isso. Foi campeão na final de não sei quanto. Ele fala, isso, dá uns detalhes históricos, assim, legais. Muito legal, né? Isso aí, vai. O que acontece também na edição em português, mas não tanto, é claro. Mas acontece na edição em português com o Thiago Goulart, por exemplo, assim, agora eles falam assim, os nomes brasileiros sempre falam o nome do time, né? E, por exemplo, se é Grenal, eles falam assim, agora é um Grenal, um baita clássico. Caio, tu que jogou no Grêmio, o que tu acha desse clássico? Daí o Caio fala aí o que ele acha do clássico. Assim. Ah, que legal isso aí, meu. Muito legal. Isso, muito legal, assim, existe também uma... Eu só joguei, como eu só joguei pouco, assim, como eu só joguei com o Grêmio até agora, não peguei nenhum outro time. Sim. Daí eu não sei como funciona para os outros, assim. Tá. Só sei quando joga contra é legal, o Grêmio. Porque esses detalhes é mais capricho, saca? Mostra o capricho da galera em colocar esses comentários na verdade e tal. Futebol Fla-Flu, pronto. Bom, gurizada, a gente tá com vai acabar? Muitas horas de podcast. Eu quero contar é que, tipo, o pessoal gosta de futebol, sério, o pessoal aqui adora, porque é um jogo... Cara, O Fanny é gremista, o Fuca é gremista, sim. Rodrigo Colorado, né? Coloration. O Frajola, não sei. Gremista. Eu sou. Eu tenho bandeira do Grêmio, eu tenho pôster. Eu curto o Grêmio, tô torcendo pro Grêmio lá pra subir, mas eu sou Caxias, cara! Ah, e o Will aqui tá colorado. É do Inter, o Will é do Inter. O pessoal, o resto foi embora já, tá lá bebendo na, na cozinha. As meninas são coloradas. E eu vou contar um segredo então pra vocês, vai acabar o cast já. Posso contar sim, o segredo? Sim. Você era colorado quando era jovem. Que é isso, tá? Ah, fala aí, cara. O senhor que era colorado. Isso? Me chama de... O Fanny tem um podcast do Mesa de Bar Grêmio porque ele era colorado quando era novo. Ele me falou sim, já isso. Isso, é. Não, na verdade eu torcia pro São José. Nossa senhora! O Zequinha! Zequinha. Parabéns! Não, na verdade eu joguei pelo São José, né? Olha ali, jogou pelo São José. Fui zagueiro São José. Mas então, a minha namorada, ela é torcedora. Parece. Tipo assim, ela não curtia futebol. Aí, no início do meu namoro, ela ficava meio assim de ver os jogos e tal, né? E aí ela começou a acompanhar os times e tal, e ela virou torcedora do Fluminense. Aham. Uhum. Que vadia, quer dizer... Do perdedor do Inter. É. E aí, o jogo em Caxias, ela disse, eu quero ver o Fluminense. Eu digo, eu vou continuar torcendo do Fluminense. E eu fui assistir, Fanny, eu vi o jogo, todo o jogo do Fluminense, na torcida do Fluminense. Abração, feliz pelo luxo ainda. Feliz pelo luxo ainda. Quem não viu? Que eu fui no campo do Caxias domingo passado. Não! Sim. Fui assistir o jogo do Inter contra o Fluminense e fui na torcida do Fluminense. Caralho! Com os carioca lá em Caxias, os carioca, passa a bola pro Sobis! E eu passa pro Sobis! Biscoito! Aí, cadê o Dico de giragem? Aí, sou giragem. Qual é? Não rolou porque no finalzinho do jogo o Inter fez um gol. Ah, lá, ali a galera vibrando aqui, Damião ó. Matador! Aí, ó. Damião Matador, tá certo. Damião. E segundo as colegas de trabalho da Alice, nós aparecemos na TV também, tinha nós e mais meia dúzia de carioca bom, lá, né, meu? Pessoal. Peraí. Aí, ó. Tottenham que é o Damião de novo. Peraí. Ah, não foi. Que babaca. Pode vender. Não, pode mas o Fusco Guarda quer que ele vá embora aqui. Não nem que emociona muito. Damião, matador de dragão. É, bah, porque. Bah. Links nos posts e a mulher Damião. É, pega a mulher feia. Puta nossa. Merda. Mas ele é porque ele gosta dela. Ele curte, né? É sentimento. Ah, é amor, com certeza. Deve ser amor. Ele vai ter que esperar mais uns 2 anos pra poder. Ele era casado com ela quando ele era da Várzea ainda. Aí eles já estavam juntos. Que foda. Ontem, né? Ele era casado ela ontem, quando ele era da Várzea, né? Ontem, é. Tipo o Zé de Camargo, é verdade. Jovem. Bom, senhores, quem gosta de futebol deve ter adorado esse cast. Quem não gosta deve ter falado, oi, Pro Evolution, FIFA que Soccer. Que saco. Fun Inbox, da onde você vem, pra onde você vai? Eu venho do mesadebardogremio.com.br, meu sitezinho de futebol, a gente fala sobre o Grêmio. Na verdade não tem nada de futebol, é só Grêmio e depois vem futebol, né? E cerveja podcast, liberada nos estádios. É, e tem o podcast, que é o Mesa de Bar do Grêmio, que é o podcast, na verdade, que é tudo em volta do podcast, que a gente grava num bar aqui da capital gaúcha, por isso que o Fuca nunca gravou com a gente, porque a gente grava em bares. Presencialmente também, como vocês fazem aí em Barbosa. Eu não posso participar por Skype? Não. Tem que ir pra lá, é porque não tem nem internet no bar. Mas quando tu vier em Porto Alegre numa segunda-feira, toda segunda-feira nós gravamos pra ir vai ao ar às 4. Na segunda. Que horário? Mas num bar na segunda, eles querem comer o cu. Né? E a gente acha que é bêbado, os caras são muito pior, né, cara? Velho. Há 3 anos a gente bebe semanalmente na segunda-feira. Que horas? Parabéns. A gente começa a beber umas 8, começa a gravar umas 7h30, vai até umas 10, mais ou menos. Caralho, hein? Queria. Já foi meu último. Queria demonstrar todo o meu conhecimento futebolístico com elencos e escalações que eu sei de cor de anos atrás e consegui com a numeração. Eu lembro do Jardel. E do Paulo Nunes. Paulo Nunes Jardel. Arce ali pra esses caras aí, Arce. Esses caras eram foda. E do Túlio Maravilha. Que nunca jogou no Grêmio, mas. Nunca jogou Botafogo, campeão brasileiro 95. Pacafu jogou no Juventude e não no Caxias. Cafu. Ó. E o Tulhão jogou no Juventude de jogou reserva. No Juventude. De reserva. Jogou no Juventude, Túlio. Chupou no meu pau. Mas então, continuando só para vocês entenderem, então você pode acessar o mesadebardogremio.com.br, lá todas as quartas-feiras tem um podcast novo, já passamos os 100 podcasts de pura alegria, pura bebedeira e muita parceria. É maneiro mesmo. O Will aqui colorado disse que vai ouvir o podcast. pode ouvir, que a gente fala de nada do Inter. Nem corneta do Inter a gente põe direito, porque não merece, né? Caralho, hein? Eu não tava ouvindo. Ele tá bêbado já. O Inter. Não, eu não gosto de corneta mesmo. Só a vuvuzela. Nossa, tô muito... No teu cu! Bom, eu gosto de sentar na corneta. Futebol, conta aí. Eu me levei meu vuvuzela semana passada quando o Inter ganhou do Fluminense pra quando eu tinha meus colegas gremistas. Abraço. Vuvuzela, né? Vuvuzela. É, vuvuzela é tipo a bosta do mundo. Isso aí. Mas é bom. Porque é a bosta do mundo. O mundo sabe paga qual é a bosta perfeito. Do mundo? PES 14. Nossa, é então... Verdade. Ficou FIFA versus PES esse podcast. Quem ganha? Cara, eu prefiro FIFA, o Pro Evolution goleada ainda. Do FIFA. Assim, ó. Eu não joguei o 2014 muito. Eu joguei aquela demo lá bizarra. Eu quero alugar ele fim de semana e tal. Tem a galera da CCN pedindo pra jogar comigo. Digo, gente, eu não compro jogo de futebol. Eu acho caro, como eu já expliquei aqui no exato, podcast. Exato. Mas assim, o que eu acho engraçado é que eu acho FIFA melhor. Só que pra eu jogar FIFA, eu coloco os controles do Pro Evolution. Ah, olha aí, ó, você é. Tu vê, né? É o vício. Então, tipo, o Fanny a gente já viu que é fifeiro, sou fifeiro, até tá a camiseta. Todo sabe mundo que aqui... Sabe o que FIFA melhor? O Fuca tanto que FIFA faz. Melhor? Porque FIFA tu pode comprar online, abraço. Ah, e aí, Frajola? O Pro Evolution 2015 também, vai ser assim. Fala aí. Frajola odeia futebol. É. Frajola odeia ele futebol. Ele curte gactas, o Frajola. Eu só curto emoção. O Frajola, curte... o Frajola tem uma assessora. Sim, ela sabe tudo de mim. É, segredo. Ela tem assessora aqui. É. O Lanzoni curte o Frajola tem estagiária. Namorada, entre aspas, do Diogo e converso mais com o Andrews. Isso é verídico. Tá gravado. Denúncia. Ah, essa denúncia é muito gravíssima. Aflu, Pebolim. Denúncia. O melhor jogo pra Lanzoni é qual, Lanzoni? Pebolim, Flaflu. Amor. Sabe o do Romário. É isso aí, cara. Então assim, ó, vocês que jogam Elifoot vão tomar no meio no cu de vocês. Já joguei Elifoot. Eu também já joguei. Tu tem o Pebolim do Romário? Elifoot é muito estranho. O Fanny, eu sei que deve ser um Elifooteiro do caralho também. Bah. Mas... Elifoot é muito estranho pra Foot na veia. Gente, Fanny, muito obrigado por convidar, por participar da, aguentar com, esse bando com nós e aguentar esses bêbados do caralho. Valeu, Fanny, você é muito gente boa. Gostaria de estar presencialmente, mas por culpa do Matheus não pude. É verdade, cara. Ai. Mas em São Paulo a gente se acha, a gente vai ficar brother, a gente vai sair junto em Porto Alegre aqui também, hein, seu viadão. Fazer um podcast do Grito de São Paulo. E as amigas, ó, também. É isso aí, as amigas da Sara apresentam pro Matheus Six aí, né? Então, tamo junto. Ah, é verdade. Pô, tem várias, é só chegar em Porto Alegre. Olha aí, hein. Fuca, Lanzoni, Frajola, Will, Rafaela, Matheus Six, Diogo, Zeca. Apresenta a amiga que tu não pegou lá com o pai dela jogando o campeonato lá. Eu vou apresentar essa também. Não, isso aí, vai ficar brabo, cara. Fanny, muito obrigado pela sua participação. A gente tem um link no post aí do teu podcast, do teu site. Espero que o pessoal goste desse podcast. Galera, sigam a gente no Twitter, @supercontrole, sigam a gente no Facebook, @supercontrole. Tá bombando o Facebook. O grupo Supercontrole sempre tem brigas e agora tem fotos reveladoras de Frajola assistindo Detonado de Dead Space 3. O Funny Box sempre comenta lá. E é comenta funny! Mesmo. É funny, não é fane! É bom? Funny, lê-se funny! Só quero lembrar do fato que eu quero entender por que o Six tá com chinelo 7 números menor que o pé dele. Ele tava jogando futebol por isso. Tava jogando futebol da areia. Isso aí. Perdeu a Havaiana no jogo do truco. Bebida. Truco. Fanny, valeu mesmo. Então é isso aí, galera. Até daqui 15 dias. Tchau, tchau. Vamos a mais uma leitura de e-mails. Frajola tatuado, tudo certo? Tudo. Hoje é quinta-feira. Você já está em São Paulo, quinta-feira? Eu sim. Quinta, meia-noite, tô lá. Tu e Lanzonete. Sim, hoje, se vocês estão ouvindo isso depois, né? Lamento. Mas se vocês estão ouvindo isso na quinta-feira, do dia 24, né? É. Dia 25, 20, 24, 25, 26, 27, a gente vai estar em São Paulo, na BGS, na rua e na boteco, em tudo que é o lugar. É só conferir ali no Face da gente, vai sempre estar postando. Eu, pelo menos, posso lá. Vou dar check-in dizendo onde eu tô. Mas assim, né? Estou em São Paulo, desculpa. É, amanhã então, na sexta, a gente vai estar no Bar Bahia, né? Lá na Augusta. Que a gente, na verdade, a gente se encontra lá em 5-6, né? É. E foi crescendo a parada, a gente foi lá, eu fui 2 anos lá. Sim. E sempre começou a vir gente, gente apareceu, ouvintes aqui, tá indo falar, vamos. Quem quer ir, tá aí, sabe? Não é nenhum boteco rock, mas tamo lá, sabe? A gente vai ficar aí bebendo, se querem chegar, tá tranquilo. É, mas da última vez que eu estive em São Paulo, que nós somos Bar Bahia, nós chegamos em 5, né? E quando era... Isso era... Que hora, John? Você lembra? 9, 10 horas da noite. Quando chegou a meia-noite, 1 hora, tinha mais de 100 pessoas em volta. Olha aí. Tinha bastante galera. É, não, mas é que... Tem os ouvintes. Você vai com o Raine também do IG e tal, a gente se encontra pra tomar uma cerveja e conversar. É muito mais galera que vai no boteco. Então no boteco vocês devem ouvir o Games and Rocks. É no dia 26, sábado, às 9, eu acho, não sei. Enfim, lá na Chuperia da Liberdade. Então cheguem lá, que estaremos lá também. Também. Isso aí. E é isso de recados. Sábado de tarde nós vamos pra Santa Efigênia. Já tá certo? Sim, isso? Vamos ir lá comprar umas putaria. Isso, até o... É, eu não sei se alguém vai... O pessoal vai no BGS na sexta, porque é o dia da imprensa, né? Isso. Na verdade, seria legal eu também ir na quinta, que tem evento da Sony, mas não sei se alguém vai conseguir. Mas sexta-feira o pessoal vai pela imprensa, eu vou chegar na sexta de tarde, então eu não vou ir também. Mas sábado eu não sei, acho que até vou dar um rolê lá, porque vai ter galera lá e tal. Mas não sei, aí vamos ver com todo o pessoal na hora. Mas... Pois é, acho que sexta o pessoal não vai, né, ouvinte, tá? Mas se quer falar com a gente, chega sexta de noite aí na Augusta ou sábado do Boteco. Estaremos lá. Sim, qualquer coisa. Mundo, sábado é aniversário do Jeff também, do Pablo Miazal, do Caio lá da Play TV. Vai ter uma galera sexta-feira. Gente fina aí. Ah, sexta-feira também vai ter uma... Eu não sei se ele vai sábado, porque é nível dele, então acho que ele vai fazer outra parada. Mas sexta ele vai estar lá também. Ah, vai ter todo mundo. Os principais estarão presentes. Então tá. E-mails referente ao cast de Metal Gear 1 e 2. Que fiquei bravo, Frajola. Poucos comentários. Eu também entrei semana ali, eu dei uma olhada, não é? Pouquíssimos, mas muito. Da onde sou ok. Razoáveis, exato. Aceitáveis. Fomos reconhecidos aonde, Frajola? Pois é, nós fomos numa festa no interior de Garibaldi, né? Que é uma cidade vizinha aqui, que é Coronel Pilar. Tem o quê? 5 mil pessoas, nem? 1.500 pessoas. E na festa, na loucura, lá o Six pegando uma minha na mão no exame, como é que chama? Das mamas ele tava fazendo. Aí o carinha chegou e me cumprimentou. Meio bêbado, ele tava aí, meio fuinha, ele fala, né? Eu custei a entender. Cara, eu vi isso aí, tu vai. Sim. Custei a entender, acho que ele tava meio bêbado, né? Enfim. Aí diz, vocês são do cast lá, ele não sabia meio o que falar do podcast, isso lá, é. Então, eu e meus dois amigos estamos aí, né? Tem mais meu irmão. E aí eu puxei ele de volta e disse, eu e o Six aqui, sei o quê, não sei se tu entendeu alguma coisa que ele falou. Não, porque tu também tava louco, né? Mas não lembro o nome dele, como é que é o nome dele? Sacanagem, não lembrava mais do cara, mas tudo bem, ele me conheceu. Então um abraço pro cara do Coronel Pilar aí. Isso. Tem outro, que é aquele grandão lá também, aquele do cabelo enrolado lá. Desconhecia já. Já tinha ouvido falar. Ah, de que tinha cabelo. Júlio, esse aí, esse aí. Coincidência, esse DC. Bizarro, né? É? Porque isso acontece fora do estado, ou em Porto Alegre. Sim. Nunca vi acontecer aqui. Em Caxias também teve um cara que chegou na faculdade e falou, bah, tu é o Sixto, sei o que. Pô, que massa isso aqui. Mas é uma festa no interior, cara. É, né? Bêbado, e os caras vêm falar com nós, né? É. Brincadeira, viu? Falando em bêbado, tem aquele grupo do Facebook nosso que veio ontem e deu treta lá, né? O GTA V quebrou ou não quebrou? É, pra você quebrar. É, basta, louco. Tá jogando na custa de vocês, hein? Se fosse você... Tá metendo pilha ali com o Dilma. Tem gente que odeia mais GTA do que eu. Tem que quebrar logo, sua bosta. É isso aí, tem que quebrar. P- pessoa tava defendendo aí, eu falei, não, eu atualizei o jogo pro online lá e bugou tudo as missões. Ah, pode quebrar. Ah, é, o Lanzoni defendeu. Disse que tu que fez coisa errada, não sei o quê. Sim, eu que fiz coisa errada, né? É. Então tá, vai atualizar, ah, vai dar errado. Atualizar errado. É um fanboy mesmo, né? Lanzonista. Sim, né? E ele vai levar a cópia de GTA dele pra São Paulo pro cara do Rockstar. Vamos quebrar a cópia dele? Imagina. Vamos esconder. Ah, ô, sou parceiro demais. Sacanagem. Eu sou parceiro demais. Ele vai lá. Ô, meu, cadê minha cópia, cara? Cadê meu jogo, cara? Foda-se. Botar uma cópia pirata, que fazer uma cópia pirata, botar dentro, fazer a troca, e quando ele vai autografar, ele abre assim, pá, mas tu comprou uma cópia pirata? O Zony não sabe atualizar jogo, é isso então? Porque ele disse que eu atualizei errado. Ah, então não sei, né? Desconheço. Ah, louco. É, não, tu vê que é muito fanboy, né? Muito fanboy. Mas fazer o quê? Tá. Então, recados aí de Metal Gear 1 e 2, a gente falou que teve poucos comentários, downloads, ok, ok. E aí? Temos um aqui que é interessante, bastante até, do Rodrigo Veiga Souza Jr., Pizza Loga. Que nome grande, nossa. Ele fala que ele tava escutando e tudo mais, o podcast, e ele disse que a gente comenta que o Portable Ops, ainda naquela época lá, no começo do cast, que ele não tem um tema, e o tema do Portable Ops é Race. Sabe que todo Metal Gear tem, né? Metal Gear Solid 1 é Gene, Metal Gear Solid 2 é Mime, Metal Gear Solid 3 é Cine, Metal Gear Gogar é Sims, e assim vai indo. E o do Portable Ops é Race. Quem falou isso foi o Kojima. Então, porque a gente falou que ele é canônico, não é canônico, não sei o que. Então. E com a última teoria do Phantom Pain aí que saiu, que falam que o cara que vai jogar no Phantom Pain é o Frank Yeager. Sim. Aí estão falando que talvez faça sentido ele ser canônico pro T-Bob, porque o Frank Yeager aparece lá como teste e testagem e tudo mais. Então faz bastante sentido até. Então eu não sei o que o Kojima está aprontando. O Kojima nunca vai revelar essas paradas. É, ele sempre deixa incógnitas, né? Mas ele deixou incógnito. Ele não disse que o jogo não é canônico. Ele não falou, não, esse jogo aqui não é canônico. O Kojima, ele só... meio que, ah, não sei, né, desconversou, né, aquela, igual o Frajola fez no grupo ontem, que ia quebrar GTA e desconversou, né, desconversou, botou foto... Tem que ter as cartas na manga, aí botou uma foto, não sei o que lá, mano. Uma foto de alguém mostrando a bunda, só que custou até o pessoal reconhecer quem era, né, agora eu não lembro quem foi que reconheceu, como é que tu sabe que era? É, peraí, como é que sabe que é minha? Como é que sabe que é a bunda do Six? Será que ele mostrou pra ele ou ele viu? Deve ter visto, né? Acho que ele... Estranho, eu mostrei, né, pra ele, não sei. Porque custou até um pessoal reconhecer. Acho que... não sei, cara. Ele deve ter me visto pelado, não sei, cara. Vai saber, né? Vai saber, esses ouvintes loucos aí. Acho que espiou pela fechadura. Quem sabe? Ah, mas então é isso. Esse foi o podcast de FIFA versus Pro Evolution. Estava todo mundo bêbado. Oh, e sim. Tinha até a namorada do Diogo presente. E a amiga dela. É. E a outra amiga, não. Que merda, né? Mas... ela vai ouvir, hein? Não vai, não. Mas tudo bem. A outra amiga, então, se ela ouvir, que traga aí. Ou a amiga ou a mãe, né? Mas tudo certo, então. Daqui a 15 dias a gente vai fazer um porão do Frajola Hangout ao vivo, então avisando vocês, falando sobre a Brasil Game Show e a BGS e o Boteco, mesma coisa, né, Brasil Game Show e o Boteco e o Bar Bahia, o que aconteceu em São Paulo, quem a gente conheceu. Então falem com a gente, cantem lá no karaokê com a gente, estamos disponível, paguem cerveja pra gente, álcool puro. Principalmente apresente as primas pra as mim, as primas japas, solteiro, é isso? Gatas. Eu e tu? Pô, qual é? Não, tem mais gente solteiro. Pera aí. O Lima. O Lima tá solteiro. Eu, tu, o Lima. O Fuca. Diz que o Fuca tá solteiro. Ah, o Fuca tá solteiro também. Ah, tá solteiro também. Tá solteiro. Todo mundo solteiro. É isso aí, tá todo mundo solteiro. Em São Paulo, todo mundo solteiro no Rio de Janeiro. Então tá. Prioridade Japinha pra mim, hein? É, ouviu, Gugão? Prioridade Japinha. Já intimei o Gugão e o Leonardo, o Gustavo Gutierrez. É, eles vão estar lá também, né? Pô, o pessoal vai direto de Paraná pra gente. É isso aí. É isso aí, ó. Tá super certo. Controle movimentando o pessoal. É isso aí. Pô, a BGS, Super Controle, o Games on the Rocks, Phoenix Down, todo esse pessoal aí vai estar lá. Prometo, hein? O Rick, do Jogabilidade, também. Não sei se o Majin vai ir e o Sushi. O Sushi é um puto. Não vai. Andrezão, do Molejo. Pois é. Não vai. Sacanagem, né? Mas sexta-feira vai a Nath também, lá com nós. Ah, sim. Que a GG vai aí também. Então tá, gente. Até amanhã, então, seus filha da puta. Quem não foi pra São Paulo, perdeu. Perdeu, né? É, só ano que vem agora. É. Ou a gente vai pra Maringá uma hora aí. Vamos. Ah, na Maringá, tamo devendo. Maringá, pro tamo devendo. Então tá, gente, venham visitar a gente aqui, né? Para. Dia 16 de novembro tem festa da namorada do Diogo, então estão todos convidados pra chegar aí. Beleza? Então. não fala, não, cara. Estão todos convidados aí, mas a Milena é minha, vamos ver. Valeu, gente, até mais. Falou. Tchau.